Ai, gente, Propaganda. alguém deixou de ser meu amigo no Facebook. Vou até ver quem é. Vai fazer uma você falta. Você faz tipo contagem regressiva, é isso? Pra ver quantos amigos você tá perdendo, é isso? Ah! Nem te falo quem foi. Já tá no ar? Já tá no ar! Adoro quando começa assim. Papo de contra na quarentena! Ouvintes de peso, univos de São Paulo, que aqui é Dudu Santos. De urgência do WhatsApp. Estamos conversando. Ele acha que a gente vai falar atrás, né? Do Papo de Gordo na Quarentena. Hoje com múltiplos patrocínios, pelo que eu entendi aqui, não é isso? Mayra Moraes, quem tá patrocinando a sua participação, Mayra Moraes? Mostra aí pra tela, pra todo mundo. Eu tenho 20 patrocinadores. Olha só. Como é que é, Mayra? Muito bem. Mayra é patrocinada pelo vídeo 120 e pela Calabresa Sadia. Da Suíte. Ela mostrou um vídeo. Seara não dá, gente. Calabresa Swift e maionese Heinz. Não, mostarda Heinz. Olha, cuidado, hein? A Heinz é bom solarista. Porra, eu ia falar isso agora. Cuidado que a Heinz pode cair mal. É bom que já tá cloroquina. A Heinz e a Renner. É bom que vem com ódio, né? Você já passa lá com ódio. A Heinz já vem com cloroquina. E eu vi o problema. Talvez agora é a Anitta. A cloroquina já caiu. É, já caiu? Não, peraí, quem caiu não foi a Ludmilla? Fiquei confuso, mano. Ah, entendeu? Porra, Ludmilla, cara, como é que a pessoa me despenca dentro de uma piscina? Ah, eu faria isso fácil e não precisava nem estar bebendo. Eu não posso fazer nada, porque teve... Imagina, tá? Cidade pequena, carnaval de clube. Aí vem Richelle. Vem Richelle. Qual a idade de Richelle nessa época, entendeu? Richelle tinha 17, 16. Richelle é recém-debutante. Uma jovem Richelle, ok. Fazia merda com uma velha Richelle. Uma Mayra de 30 anos já tem uma história pra contar também. Pensa a cena, pessoa fantasiada de Dark. De quê? Dark. Ah. Era moda, tava todo mundo. É porque na época lá do Eric Johnson, que era... Isso. Nossa, daí você foi gótica? Você foi gótica, jura? Gente, não fui, eu fui no carnaval. Dudu, foca que é carnaval. Imagina a pessoa de Dark pulando carnaval. Peraí, era um maiô de vinil, uma sainha de renda, um boleirinho de renda, um coturno. Claro, porque combina demais. Vinha pequena... O coturno era pra estudar, né? Vinha pequena Richelle, saltitante pelo clube. De coturno. De coturno e sainha de renda e maiô de vinil. Richelle escorrega. Cara. Sabe assim quando tu voa e faz pá? E cola as costas no chão e tu faz assim, ó. Richelle fez isso. Mas você caiu no chão ou na piscina? Não, no chão porque ela não tem piscina. Porque a gente tem praia. Quem tem praia não precisa de piscina. Pois eu vou te contar a pobre Mayra, no auge dos seus 30 anos. A pequena Mayra? No auge dos seus 30 anos. Não tão você pequena. Isso faz só 13 anos, né? Saindo de uma chuva. Correndo pra não perder o voo, querendo voltar para a sua casa. E aí, no saguão do aeroporto de Congonhas, aquele xadrezinho que tem ali e tudo mais. O guarda-chuva molhado. Como eu saí correndo, a mochila meio entreaberta, onde tava o notebook, uns papéis, trabalho, essas coisas. Eu caí. Mas eu caí igual você. Foi perna pra cima, notebook pra um lado, papel pro outro. E o pior, o problema foi o seguinte. Cada pessoa que catou um papel, cada pessoa que pegou um pedacinho do notebook, vinha e me perguntava, machucou? Cada machucou, doía mais do que a porra da queda. Não pergunta. Eu sou profissional nisso, faço isso toda semana. Vem aqui na próxima sexta, nesse mesmo lugar que você vai fazer essa mesma merda. Outro tombo que eu levei na frente do mesmo clube, Richelle estava, né, passeando com seu crush, que era feio, puta que guri feio, puta que pariu. Mas enfim, era o que tinha na época. Richelle, você precisa parar de ir no clube, o problema preciso, é isso. Preciso, eu parei. Tiraram a sacada de trás do clube, acabaram com a formação de caráter da população de Vituba. Bom, eu sei que o filho da puta do prefeito, aquele filho de uma porra rala, que eu não lembro quem era, botou uns fios de arame no meio do canteiro central. Ah. Estava eu com a minha camiseta de futebol americano. Aqui. Sim, ela, o que, que ela tá pegando? Ela tá lutando contra os amigos imaginários dela. Sabe que ela tem espírito, né? É o que gatos fazem. É. Ela tá caçando eu fui, algo. Espírito, eu fui pular o canteiro. Sim. Eu caí na frente do clube, do lado que do bom. Crush. Foi lindo. Ah, foi legal que você já podia levantar e falar assim, eu estou caidinha por você. Porra! Ou pior, por favor. O guri era burro, que era uma porta, meu Deus, como era aquela burro. Aquela cena de filme que o cara colhe você assim no chão e aí não, você, não, os olhares se cruzam. Não, aí tem não, trilha não. sonora. Aquela cena de filme que o cara junta teus cacos do chão assim. Vai colando, nossa, tu vai vindo fita e montando, mas, né? É, mas foi um estrago foda isso aqui, né? Mas tá pior. Joelho sangrando. Do Mágico de Oz, né? Gente, eu não sei tem o que é pior. Tudo quanto é lado, cara. Eu não sei o que é pior. Cair na frente do clube, o crush medonho e burro, ou a minha camiseta de futebol americano. Você tava com a camiseta de futebol americano? Volta na camiseta. Sim, eu já usei camiseta com a bandeira dos Estados Unidos. Depende do time. Qual é o time? Olha só. As eu máscaras sempre estão soube, caindo. Ah, eu sei. A camiseta, nem você pegaram fogo. Camiseta do cara, Patriot. Eu usei. Naquela época eu não sabia o que era o capitalismo. Você usou camiseta do Patriot, é isso, Elba? Que absurdo, mano. Usei, tinha a bandeirinha dos Estados Unidos na manga. Eu tô tão decepcionado com você nesse momento que eu vou até passar a voz pra alguém que é realmente representante de um país que tem aquela fé de que o Sul é meu país, pra dar as boas-vindas ao meu amigo Nando Gaúcho. É o Ames. Que hoje tá fantasiado de alguma coisa, eu não sei. Ele tá fantasiado de membro número 3 do ZZ Top. Sabe aquele número 3 que tocava? Ele é cosplay do ZZ Top. Aquele lá que girava a guitarra. Cês. Qual? Aquele, os dois. Mano, o que houve com essa barba aí, cara? A quarentena só tem 2 meses. Que porra é essa, bicho? Essa barba já tá crescendo, já tem o quê? 6 anos já? Já fazia 6 anos já. É que o nome é tipo o Viajante do Futuro, entendeu? Ele tá igual a gente no final da quarentena. Sabe se não votaram ainda o que eu vou fazer com ela? Ele vai fazer com o Bovo, ele vai puxar. Mas quem tinha crescendo, né? Tá aqui. Olha, já faz 2 anos, eu vou estar com um topete. Nossa, eu vou estar com um moicano. 2 anos só. Já dá pra esquentar a orelha. É, né? Tá? Eu não tinha pensado. Não. Cara, visualiza. Imagina isso comendo sopa. Puta, imagina. Devo dizer que eu já comprei aqueles canudinhos metálicos. Imagina. Não, peraí, Tapioca. Visualiza, cara. Essa desgraça mora quase numa colônia. Imagina isso comendo massa. É, massa é complicado. Massa, hambúrguer. Tem que segurar aqui. Imagina isso no churrasco com a farofa. Churrasco com farofa, eu até pago pra ver. Não, eu vou te mandar uma passagem pra Brasília, tá? É fácil achar, viu? É fácil achar. Você pergunta onde é uma alvorada que os caras te indicam. Olha. Vai ter um churrasco lá, viu? Vai até um menino de 13 anos. Vai ter um churrascão dos bons aí, viu? Não, gente, vocês não estão morrendo de vergonha? Eu só sinto vergonha. Fernando, eu tô. Vergonha do quê? Vergonha do quê? Eu não vou ter nesse momento. Peraí. Tapioca mostrar a camisa dele. País de qualquer forma. Que isso? É um pinto, Tapioca? É um pinto alisado? Tapioca fazendo campanha. Aí, ó. Seu Silvio de Brasília, aí. Enquanto eu quero ficar na porta da alvorada pra dar sova de cinta aos outros, o Tapioca vai gravar de camiseta. Ele quer participar, ele quer ir pro churrasco, sabe? Ele quer usar. Mesmo porque ele votou com camiseta do Darth Vader. Até hoje aquilo não ficou bem esclarecido. Como não ficou bem esclarecido? Era a favor do Império, não entendi qual a dificuldade. Império, exatamente. Maira, quantos desses a gente pode tomar? Desses o quê? Depende. Você, Maira? O céu é o limite, Elba. Você nunca tomei. Você tem compromisso hoje, Elba? Não, mas eu tenho WhatsApp e eu costumo fazer merda. Eu, Valera, não culpe a bebida. Você faz merda sóbria também. Verdade. Muito, inclusive. Tô até preocupada. Mais bêbado do negócio fica foda. Ah, sim. Vamos combinar aqui. Veja bem. Essa quarentena, amigo. Elba, entendo o seguinte, Elba. Bêbada, você tem a desculpa. É verdade. Peraí. Fala de novo pra eu gravar e mandar junto com a mensagem errada. Bêbada, você tem a desculpa. Sobra, não tem como... Tá junto como com a mensagem errada. É o seguinte, primeira taça disso aí, o ombro fica assim mais leve, o pescoço solta. O meu ouvido faz tuf. Seu ouvido? O meu ouvido faz tuf. Como assim o ouvido? O negócio bate no ouvido, não sei, ele bate no ouvido aqui. Mas você tá tomando isso daí o quê? É gin, tônica e limão? Se bate no ouvido... Foi o que a Mayra falou. Lança perfume. Então, bom, saudade. Acho que tá usando de forma diferente isso aí. Eu achei mesmo. As funções não foram claras. Não, mas ele não bate no ouvido, faz tum, toim, assim, aí ele aquece. Aquece o ouvido, é ótimo. É. No meu caso, ele escorre a cera. Ele dá aquela relaxada. A barba do Nando também. A barba do Nando também. Não, mas dois eu consigo chegar ao final da live? Como é que se dois você consegue chegar ao final? Você consegue, claro que você consegue. Até três. Até quatro, Elba. Não vai fazer o menor sentido que você vai falar. Qualquer coisa, me derrubem. Não, ninguém vai derrubar. Não. Não, pelo contrário. Elba, a gente só vai derrubar na hora que você estiver fazendo os croquis do pano pra tomar o poder. Porra, daí a gente tem que fazer junto. Junto o caralho, vai você, o comunista maluco. Assim, um dos motivos de eu ir pra Santa Catarina é que a minha mãe tá com medo de eu ser preso. As coisas que eu posto no Facebook. Junto o caralho. Você viu identificando alguém na Charges? Pô, não tem advogado caralho. Eu já falei que a primeira butinada na porta eu entrego nome, CPF, data de aniversário, signo de todo mundo. Eu só faço personagem genérico na Charges. Eu acabei de colocar live, nós estamos ao vivo no YouTube, então procura aí youtube.com/papodegordo, que aqui tá muito mais legal. Pelo Instagram você só me ouve, no YouTube todo mundo pode ver. Tudo. Tá no Instagram também? Sim, porque assim, Valendo, agora. Agora é multiplataforma. Agora é multiplataforma, entendeu? Agora que essa porra funciona, que tá passando o rosto todo mundo, agora a gente faz assim. É live do quanto é canto. Manda o link da live aí. Agora eu tô indo numa edição. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, Dudu. Vem a pergunta que importa, Dudu. Tá no Spotify? O quê? Tá no Spotify? Eu quero avisar que o meu falecido emprego... Eu quero avisar que o meu falecido emprego está no Spotify. Eu quero dizer que o Spotify tá dando um auxílio pro auxílio podcaster. O Deezer tá lhe dando alguma coisa, Dudu? Não, infelizmente. Além de dor de cabeça? Não, nem audiência o Deezer lhe dá, né? Dudu. Peraí, eu quero uma pergunta pra você. Já que você falou do seu antigo emprego. WhatsApp. Já que você falou do seu antigo emprego, me tira só uma dúvida. A pessoa que você falou que parou de te seguir no seu no Facebook, tem alguma relação com o seu antigo emprego ou não? Não! Olha o veneno, puta que pariu. Agora faz assim, ó, que pode abrir um caminho queimado na barba do veneno. Uh-huh. Ai, nossa senhora, é ao vivo essa merda, vocês sabem, né? É, por isso que é legal. Pau no cu do Dudu, imagina. Ah, gente, eu já... Não, mas não tem. Não, que bom, não que bom. Então, tudo bem. Agora que a gente já passou por esse momento em que a Yuba abriu o coração e contou... A pessoa consegue botar o YouTube pra funcionar e o microfone dele picota. Que microfone? O meu microfone? O meu. É que você tá falando fora do microfone. A Nutella. Ah, mentira. Meu microfone funciona muito. A Nutella tá caçando espíritos. Mayra já está com medo. Mayra, começa uma mesa branca aí, vai, pra acalmar o gato. Ai, gente, quem sabe é o Brizola. Oi? Puta que pariu, Yuba. Mas vai se fuder quem é Yuba. O que ele estaria aqui? Perdeu a arma de Natal novo. A esquerda não vai pra frente nesse país, né? Ó, Brizolinha, né? Brizolinha faz amor. Puta que pariu, é Lula, é Brizola. Da época em que o Brizola ainda aparecia em rede nacional, essas coisas todas, então eu tinha uma prima que era criança, 3, 4 anos de idade. Aí ela não se conformava porque ele era homem e chamava Brizola, tinha que ser Brizolo. Mas deixa eu falar da minha filha comunista. O Brizolo. A minha filha comunista, né? Sim. Que tem o seu iPhone e não larga. Bom, e queria ir pra Disney. A minha filha comunista, quando ela tinha uns 3 anos, a gente perguntou assim, Clara, quem é que vai ganhar a eleição? É o Lula. Tudo era o Lula. Daí, uma vez, eu falei pra que eu ia pintar o cabelo dela. Eu tava com a minha sobrinha e com ela, eu ia pintar o cabelo dela de verde, de rosa. Daí, minha sobrinha era uma boca aberta, começou a chorar. não vou dar. A Clara quero uma vez uma tablet. A Clara Marie, não se preocupa que o Lula não deixa adulto fazer maldade com criança. É o ídolo da vida da minha filha, o Lula. Não sei de onde que essa guria tira isso. Não, a gente de onde sabe. Será que tira isso, né, Palena? Hashtag Lula livre, né? Lula Drão roubou meu coração. De onde será que ela tirou isso, né, Palena? Não, na verdade, eu nunca fiz isso, eu nunca votei no Lula. Aham. Eu votava no PSTU. Tá. Mas enfim. Porque quem bate cartão... Cara, Globo lixo. Nessa mídia esquerdista aí, com certeza. Essa mídia Globo... Gente, até a CNN gente, eu sempre assisti a Globo, né? Eu sou manipulada, vocês sabem. Não. Mas até a CNN é comunista, né, a partir de hoje. Todo mundo. O que eles vão fazer com o Caio? Me conta. Vamos devolver a guarda pra Jovem Pan. Gente, eu tenho uma vontade de dar uma surra naquele menino. Olha, não é só você. Eu acho que até os pais dele... Cara, deixa eu fazer um apelo pra CNN. Merda por merda, eu também falo. Você fala que você já faz tempo, né? Você não é? Tem mais anos de experiência em falar merda. Sim, como é que é? Bacharel por bacharel, você fala merda em diversos campos. Não precisa ser só no campo da política. É justo. Claro, cara. Mas eu falo merda sobre várias pessoas. E eu, bacharel por bacharel, eu também tenho bacharelado. Oh, mas, ó, falando em gente falar merda, vocês viram o vídeo de um babaca que tava, sei lá, numa farmácia e não sei aonde aí, e eles não queriam atender ele porque ele tava sem máscara, aí entregaram uma máscara pra ele, ele falou assim, é pra botar máscara? Então vou botar na cabeça a máscara, porque o senhor, no decreto não diz onde é que é pra botar a máscara, e se recusa a botar a máscara, e fica lá. Ah, eu vi esse vídeo, sabe o que me chamou mais atenção nesse vídeo? Ninguém ter dado ninguém uma porrada nele? Foi a paciência... A máscara no cu dele, você já pode ser em qualquer lugar? Foi a paciência do cara lá que chegou, que falava pra ele, não, foda-se, põe a máscara e tal. Aquele cara tem uma paciência, deve ser budista. Aí deve ser se disso. Fosse você, se claro. Fosse, ou tá incondicional. Se fosse eu tinha enfiado aquela máscara na porra da boca daquele idiota junto com o pé. Pronto, põe a máscara por dentro, filho da puta. Eu tô mais na vibe do Nando Gaúcho, né? Já que não fala exatamente onde é que era pra colocar a máscara, a gente tava no cu daquele filho da puta. Gente, eu fico pensando a ausência peniana do indivíduo que vai fazer furdunço na farmácia por causa de uma máscara. Isso se chama tédio. Não, isso é pinto pequeno. Não, é nanismo peniano. Isso é pinto pequeno. O nome disso, meu bem, é 30%. Sabe aquele 30% que ainda aparece na pesquisa? Que não é bolt? Sim. Então, é o nome disso aí. Essas e o detalhe da camiseta que aparecia por baixo, né? Porque não precisava nem da camiseta. A gente já tinha entendido. É, não. A camiseta é um uniforme, né? Coitado. Ó, na mesma categoria. Que vergonha. De... Só sinto vergonha. Na mesma categoria. Eu de pessoas, não sinto vergonha. Assim. Eu não votei nesse merda. Não, eu sinto vergonha pelo que tá acontecendo, gente. O que é que eu vou falar pros meus vergonha. Netos? Eu não tenho culpa nessa merda. O que é que eu vou falar pros meus netos? Não tô valendo. Eu tentei evitar. Você vai contar a senhora. Eu também. Eu mais do que ninguém. Ai, meu não, Deus, agora vai, eu te disse agora, isso. Eu avisei. Palena, você vai poder, por exemplo, quando você for secretária da cultura, dar uma entrevista inspirada no futuro. Eu quero quando falarem assim, mas tu terminou dois podcasts. Eu sou um cu que eu terminei dois podcasts, eles não tinham competência pra me seguir. Para de desenterrar, caixão. Você tira o ponto e fala, parem de desenterrar podcasters, vocês, caralho. Eu não vou ouvir isso. Você está pegando podcasters de 10 anos atrás. Não, Ioba, foi de ontem. Falou, cara. Palena, você gravou o Papo de Gordo ontem, Palena, não lembra, não? É muito difícil. Como é que é? A cara é assim. Vem cá, cara, dá oi. Desde quando você tá com a bateria, Flávio? A bateria tá com a perna só passada, Ioba. Ela fez aquela cara de... Vocês podem parar, por favor, aquela cara. Porque eu sou uma pessoa leve. Pessoa leve. Ela fez aquela cara de uma mulher quando levou um bico do Denis Carvalho. Vamos falar do caralho. Parou, faz a cara de novo. Peraí, faz a cara de novo, peraí. Você tava com a tela pequena quando vi. Faz a cara de novo, por gentileza, vai. Não, eu acho boa a interpretação de Cocker Spaniel que ela faz, né? Que quando ela começa. Não é, quando ela tá sofrendo. Um posto, uma porta e Regina Duarte é igual. Quando ela tá sofrendo, é igual o Cocker Spaniel que fica te olhando assim com aquela cara de coitado. E aí torce a cabeça pra um lado. Assim, né? Torce a cabeça pro outro. E torce pro outro. Aquele boi chorão. Cara, vai lá fazer outro gin tônica pra mãe? Puta merda, já vai transformando a filha em figurante. Peraí. Clara, aparece aí, Clara. Mostra que você tá fazendo drogas pra sua mãe. Aqui, mostra que você é lunista. Peraí, que ela tá escrevendo um bilhete pra mim. Vamos deixar bem claro que ela tá escrevendo um bilhete. Tu tá falando muito alto. De vergonha. Até para ouvir. Da varanda. No meu quarto. O que não quer dizer nada, porque o quarto dela é aqui do lado e o apartamento é um outro. Mas o bilhete não é dela, é da vizinha. O pior de tudo. Não é da vizinha, não, porque senão teriam gritado pela janela. Maldita! Não, porque agora ela manda bilhetes. Eu tô esperando alguém me mandar pinhão pra eu levar um pinhão pra ela. Pra maldita? Abraço do Sul. PT só do Sul. PT só do Sul. Pera aí, já que a gente voltou pro assunto Sul. Nando Gaúcho, como é que tá as coisas aí? Como é que tá o coronavírus na aí na colônia? Já chegou? Tem quarentena na colônia? Onde é que tu mora, Nando? Onde é que tu Bento mora? Gonçalves. Bento Capital Gonçalves. Capital Nacional da Uva e do Vinho. Tô sabendo, já tomei muito porre, Bento Gonçalves. Mas e aí, já chegou a quarentena aí? Tá quarentenado aí, não chegou? Tá? Como é que funciona essas porra aí? A gente tá aqui em casa, acho que deve fazer já um mês quem tá fechado. Acho que eu voltei das minhas férias, era 20 e pouco de abril. 20, 25, por aí. E já fiquei quarentenado. 20 de abril foi semana passada, porra. Não, então é... De março. Quando é que eu tirei férias? Foi abril do ano passado, né? Nando, tu precisa tomar anticoncepcional. E daí a gente chega... Eu tô quarentenado desde dia 17 de março. Tá, então fecha a janela. Tá. O resumo da colônia é... Os velhos estão na rua. Estão parando de respeitar. Peraí. Não, parece que não existe. Peraí, que nesse momento, aparentemente, a Elba tá atrapalhando... E constrangendo a filha dela. Peraí, deixa acontecer. Não, você sabe, Nando, bêbado sem ser. Ela tá completamente bêbada, então ela já tá cortando. Na verdade, também. Olá, Clara. Tudo bem? A Clara apareceu? Não, a Clara não apareceu. A Clara tá escondida com vergonha da mãe, como toda bom filha deve fazer. Eu já volto. Clara, mas sua mãe está dizendo que você está numa carreira promissora de bartender. Você está fazendo drinks para ela aí. É verdade isso. Então, Nando, voltando. E aí? Os velhos na rua? Tentaram fazer uma espécie de quarentena na cidade, fecharam. Não fizeram lockdown, mas fecharam o comércio. Só que a veiarada não acredita nisso tudo, cara. Acho que é tudo uma conspiração para derrubar o Bozo. Arrancaram os bancos das praças, tiraram os bancos das praças, daí os velhos começaram a levar a própria cadeira, então não deu certo. Eles tiraram o banco da praça pros velhos não irem pra praça, isso, pra eles não irem pra praça, daí o velho começou a levar a cadeira de praia. Cara, que demais. E aí os velhos. Então, por mais que se tente resolver e coisa assim, não adianta. O povo aqui, pelo menos o povo aqui é muito burro. Então, não tô levando a sério. Não é só aí, não. Não é privilégio, não. Acho que é coisa de brasileiro mesmo. O Brasil nasce burro e vai se aperfeiçoando à medida do que tem problema. Moral da história é isso. A gente tá com, acho que, 3 mortos já confirmados, mas como tem uma subnotificação, foram construídos alguns hospital de campana aqui, foi feito mais leitos pra vir com ventiladores, com ventilação. Só que não sei quanto é que tá hoje o nível de ocupação das UTIs, mas acho que mais umas 2 semanas, 3, a gente deve também entrar num estado de calamidade. Porque tu vai na rua imaginando que era pra estar todo mundo trancado, quando tem que sair, por exemplo, tem que ir até uma farmácia, algo assim, eu preciso realmente sair de casa. Tu vê como se a cidade tivesse seguido o ritmo normal, sabe? Como, não vai pegar neles. Enquanto eu tento me cuidar pra ir no corredor, já põe máscara, põe tudo pra sair do apartamento. E daí o resto das pessoas parecem não se cuidar. Uma dúvida muito séria, uma dúvida técnica, uma dúvida até médica. Como é que põe a máscara com sua barba? Não, eu quero saber o seguinte. Dizem que essa, não sei se chama ponteira, a bomba, acho que é a bomba, né? Do chimarrão? Foi de ouro, não passa bactérias, inclusive, né? Cobre. Então, como eu tive meu avô teve mata câncer na garganta, eu fiquei meio assustado e não tomo chimarrão. Então... Esse é o gaúcho que não toma chimarrão. Vergonha pro país dele. Representei meu país, fico 4 anos de danças tradicionalistas, dancei vários enatos, fui pra um enato. Cara, vou te falar uma coisa. Aquele negócio de vaneirão, eu nunca consegui na vida. Não, é dança tradicionalista, não é danças gaúchescas. É vaneirão. Me desculpa, mas não me engano. Se não fosse dança, vaneirão. Tudo pra mim é vaneirão. Procurei, pau de fitas. Pau de fita é dança de festa junina. Pau de Fitas, procurei aqui nas atrações. É dança de festa junina, eu fiz muito na reciclagem. O Dante dançava com pau na fita. Agora você imagina. Eu preciso entender esse detalhe de noite. Peraí. O que é essa dança de pau na fita que você fazia? E tome pau de fita. Pede pra Mayra. Mayra tem formação em pau de fitas. Oi! Você nunca viu pau de fita, Dudu? Não, Balena. Nunca e olha viu? Que eu já vi muito. É um pau, literalmente, é um pau cheio de fita. E cada casal vai fazendo e tem uma coreografia e vai trançando as fitas no pau de madeira. Isso é muito e depois errado, vai cara. Se trançando. Dudu. Tá. Ei, Mayra, não foi em pau de fitas que tu ensinou para os teus colegas do colégio? Não. Era o pezinho só. Dudu, seja prático. Você tem fita em casa? Não, é óbvio que não. Mas até então que você seu... não tem nada pra fazer a dança. Pois é. Não tem absolutamente nada pra fazer a dança. Sinto muito, Dudu. Pois é. Eu fico imaginando ali roda de chimas, né? O Nando ali em Bento Gonçalves. Tá todo mundo tomando chimas quando chega na vez dele. E não, sou de Santa Catarina. Santa Catarina se toma chimarrão. Então fudeu. Não, sou de Minas, tchê. Daí tá. Não, mas peraí, quando tá pior... Esse é o negócio de dança tradicional, só pra pegar o link. Eu passei lua de mel aí, né, na Serra Gaúcha. Achei que era ali na casa do Nando, mas ok. Com o Nando, foi inesquecível. Cara, tava uma churrascaria lá que era tradicional e tal. E tinha danças tradicionais. E aí chamava o pessoal do público pra participar. Tu dançou chula, fala a verdade. Cara, não sei o nome do que eu dancei. Eu e bota o pau no chão e tu pula. Foi, exatamente, foi isso que eu dancei. Eu não sabia o nome. Você botou o pau no chão e pulou. Puta que pariu, hein? Porra! Você tá de parabéns, viu? Você tá de parabéns. Gente, que vergonha. Puta que pariu. Por que a gente fazia isso toda hora do todo o recreio no meu colégio? A gente pegava a muleta da menina que estava comigo, botava no chão e ficava dançando show. O menino da outra. Oi? Caralho. Isso era bullying, não era não? O menino da outra turma era... Inclusive, né? Dançava chula, daí ela fazia isso, ela botava a muleta dela no chão e o guri ficava dançando chula e tentando ensinar pra gente. Obviamente eu nunca aprendi, porque me falta coordenação motora. Uhum. Mas isso era bullying, assim... Isso, claro, você pegava... Não, era ela que botava. Ela não fornecia lugar nenhum, porque obviamente ela precisava da muleta. Deixava a muleta presa enquanto as crianças ficavam pulando e ela não podia nem pular, porque, né, de novo, usava... Não, ela não pulava, ela ria da nossa cara, porque ela era bem filha da puta, aquela guria, adorava zoar da gente. Ah, vocês roubavam a muleta dela, e a filha da puta era ela, não é isso, Valena? É isso que eu ia me dizer agora. Não, gente, ela participava da situação, era a única coisa que tava dançando a chula. Ah. E ela cedia, como é que se fala quando a pessoa faz boa vontade? Assim? Espontaneamente, meu Deus do céu. Espontaneamente. Nunca batemos nela. Não, ela era gente boa, a gente ria muito. Nunca batemos nela, que grande coisa. Né? Não, eu só tem um jeito de se complicar isso daí mais ainda, né? Aquela coisa do, não, ela fornecia as muletas pra gente, depois o que ela fazia? Ela caía. Gente, vocês têm uma ideia tão distorcida de mim, das pessoas que convivem comigo. Elba, você parece o presidente, você fornece provas contra você, criatura. Não preciso de testemunha de acusação contigo, Elba. Vamos analisar o que você disse. Você pegou a muleta de uma pessoa deficiente. Não, e ficou pulando na frente dela, mostrando que você pode e ela não. Não fui eu que peguei a muleta. Ela deu a muleta pro menino da outra turma que dançava chula dançar para a gente quando a gente ficava secando o menino. Também tinha isso. E aí você ficava pulando mal, porque você não sabia dançar. Quando ela ria de você, você olhava pra cara dela e falava, faz tu então. Não, isso aí vocês que fazem. Eu nunca pensei nisso. Não, imagina. Tá bom, eu gente, era uma turma de magistério. Nossa, magistério é só amor. Não. Turma de magistério dançando chula no intervalo. Ah, se fudeu. Por isso que a educação tal que tá, né? Mostra que claramente. Pariu. Depois os caras querem brigar com o Weintraub, né? Olha aí o que o Weintraub fala. Pô, gente. Mas isso foi. Fazem, isso foi na época, antes do Fernando Henrique. Então, o Weintraub tá documentando merda desde aquela época aí, pra ficar falando agora. Gente. Olha aí, ó. Rápido, eu quero vocês só dizer são aqui muito coisa, maldosos. Ó, o Lorenzo Brazuna tá dizendo aqui no YouTube. Caralho, Dudu, a live tá linda de Lisa. Merece um beijo. Aê, porra, deu aê, certo! Caralho. Mas é o link dessa merda que eu não recebi ainda por obséquio? Você quer vamos, o quê, vamos, vamos aproveitar que a quarentena foi prorrogada em São Paulo, né? A gente vai ter ainda mais umas 3 semanas de live. Eu acho que a gente vai ficar até outubro, né? Eu acho que a gente vai ficar mais 10 anos fazendo essa meta. Não, eu não tenho mais esperança. Os planos que eu tinha. Quais eram seus planos? Sabe o que eu andei pensando? Eu acho que foi uma macumba de algum ouvinte que não queria que não, não, não. Ninguém. Contratou chineses pra dizer. Não, mas peraí, o ouvinte não queria que o Papo de Gordo acabasse ou ele quer tirar o Bolsonaro do poder? Mas peraí, porque isso é por causa do Bolsonaro. Mas, cara, se isso daí foi uma macumba de um ouvinte, ouvinte, por favor, entre em contato e me mande 6 números da Mega Sena também. Por favor. É verdade, você já tinha. Eu vou mandar uma galinha preta pra ele e pedir um trabalho pra mim. Eu, Balina, já mandei o link pelo. Vou mandar uma galinha preta. Sim, eu tô vendo o Fernando dançando pau de fita, saudade do sul, saudade do frio, saudade do pinhão. Deus do céu, eu tô vendo o Fernando dançando pau de fita, saudade, porra, Balena. Do sul, do pinhão. Não, entendi. Do sul, do pinhão, do pau, da fita. Cara, você tem que parar de editar as minhas falas. É, mas é assim que funciona, assim, tudo bem. Ó, eu quero só aproveitar e mandar um abraço pra alguém, um nome que não dá pra saber o que é, que fala que é do Japão, a Mike do Japão. Então, um abraço pro ou pra Mike, que eu não sei quem é, mas assistindo a gente do Japão. Agora no Japão são 10 horas da manhã do sábado. Bom dia, Mike. Bom dia, Mike. Eu espero que tenha um sábado dia horrível, iluminado. Né? A quarentena deve estar uma desgraça. Você acorda e fica vendo papo de gordo. É, cara, não é, velho. Que tristeza, horror. Né? Nossa, tomando chá verde vendo papo de gordo. Nossa senhora, a quarentena aí deve estar insuportável, caralho. O pior é que, parando pra pensar, né, sobre quarentena e estar não tá insuportável, eu tava assistindo com Mayra, Queer Rai, a temporada que eles passam no Japão. Ainda existe o Queer Rai? Mas é, é uma geração nova. Reloaded. É, não são aqueles mesmos Queer Rai, são outros que Queer Rai tem por aí. E aí, como é que é o nome do negócio? Não. Dá pra falar Queer não. Rai. Ai. Bom, que bom que eu ia pro porão. Como é que é o nome do negócio? Queer Rai. Queer. O que é que ele faz? Ele se come? Queer Rai for Sure. Não, não é mais. Ninguém come ninguém. Não? Que pena. Como não? Não tem dois que namoram? É, mas aqui... Gente, mas tem assim, é homoafetivo? Porque eu achava que a Tuca era um menino, eram dois meninos. Depois eu descobri que era uma menina e um menino. Ah, Tuca, eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Eu achava que era um desenho homoafetivo, inclusive. Eu falei assim, sem zoeira, você na sua escola, você foi colega da secretária de educação, não foi? Não, porque não é possível um negócio desse. Você tá. Você é secretário de educação, vocês têm alguma coisa em comum. Ou tem um remédio comum, ou tem um... Não é possível. Mas por quê? Você tá no mesmo nível de acelera aí do que ela. Você tá tipo o Dória. Acelera São Paulo, sabe? Porra. Tá, eu vou parar. Não, não pare. Só respire. Não. Tira o ponto, Elba. Tira o ponto e começa a falar ali. Me manda o link do YouTube, por favor. Eu já mandei no WhatsApp. WhatsApp. Ah, tá bom, é que o WhatsApp tá aqui. Ah, tá bom, olha. Tem um... Eu trabalho com multiplataforma. Tem um aplicativo no celular chamado WhatsApp. Lá tem um grupo chamado Papo de Gordo. É que ela não sabe o que é o WhatsApp. Ela conhece como Zap Zap. É, nesse grupo. Não, eu conheço como aquele lugar que eu faço merda. Então, tem que tomar um saco. Aí é vida online, Elba. Aí tem lugar onde você faz merda, é vida online, Elba. É a vida. Eba, vida. O Biqueri tá perguntando no chat o que foi que você tomou hoje. O que é que você tomou hoje? No cu, né? É o que a gente tem tomado todos nos últimos anos. Hoje, hein? Que deselegante. Que deselegante. Que coisa grossa, Dudu. Não, é. Então só sentido. Eu tomei no cu hoje, então é isso. Eu tô tomando a mesma coisa que a tua mulher toma, na verdade. Foi ela que traiu o Pierre. Não posso falar. Foi ela que sugeriu, inclusive, pra sua receita. O que sobrou pra mim? Violência. Ai. É? Ficou sem graça, Dona Chaves? Você diz muito mais pra me deixar sem graça, cara. Você me conhece muito bem, você sabe muito bem disso. Ô, Júnior, já que você puxou a voz aí, né? Eu queria compartilhar com todos vocês aqui uma pequena anedota que aconteceu nesse último final de semana, quando eu tava vendo o Júnior testando a conexão, né? Pra ver se dava certo, às vezes tá a conexão lisa. E aí tava eu e ele na online, a gente conversando, compartilhando tela, assim, e tal. Fazendo vários testes com o programa, enfim. Aí o Júnior sai do quarto e entra a Tati. Com um bebê. Pelada, não. Ela estava vestida. Naquele momento ela estava vestida ainda. Aí entra a Tati, ela passa olhando assim pro... pro computador, mas naquela incerteza se tem alguma coisa ali ou não tem, porque o Júlio falou que ele estava numa ligação comigo, né? Na hora que ela passa, ela olha, ela vai pro outro lado, ela sai do ângulo da câmera, aí bem que coloca a cabeça de volta assim, só pra ver se tá vendo ou não. Aí eu falo, oi, Tati, eu tô aqui, tá? Aí ela deu um grito, fechou, ela e jogou o computador pela janela. Falei, ó, só pra avisar, né? Porque assim, vai que ela novamente acaba acontecendo um pequeno acidente, então foi só pra avisar. Então. Não, sempre é bom avisar. Sempre é bom. Ainda bem que naquela época o vídeo do YouTube não funcionava direito. É verdade. Ainda bem que. Só quem viu foi quem tava no chat naquele momento. E ainda foi. Assim, nem todos, porque o Balena tá muito louco, ela não chegou a ver na hora que aconteceu. Como não? Tava travada aquela merda. Então só pra eu variar. E o vimos, é isso? Só vocês dois viram. Eu só soube da história. Eu só ouvi o relato, é. Ah, é. Que às vezes a história. Contar é mais legal do que realmente ter participado das histórias, então tá tudo bem. Sim, se a pessoa mais... estão mentindo, né? Estão querendo passar aquele pano limpo para achando que vai resolver alguma coisa. Ai, gente, quem nunca pagou peitinho ao vivo? Eu transformo em máscara, meu amigo. Dudu, várias vezes. É, exatamente. Quem nunca pagou peitinho ao vivo? Uma vez eu tava no shopping com um vestido, fui me abaixar, enganei a mão, cara. Você paga peitinho na sua varanda. Paga peitinho o tempo todo, paga cofrinho. Ah, o Dudu paga tudo, né, gente? Dudu paga tudo, porra. O Dudu paga tudo é complica, hein? Lembra que a gente tinha falado do Dia das Mães, aquela data. Você tava indo pro quarto, saindo do banho, e de repente, ups, caiu a toalha. Alguma coisa horrorosa. Caiu. Opa. Saudade, você morava comigo aí, Flávio, que saudade. É. Nossa senhora, os melhores anos da minha vida. Os tempos. Aqui, ainda bem que eles não pode ver um cofrinho sem suspirar. É, detalhe que os melhores anos da vida dele duraram, sei lá, 3 meses. Sabe? Mas pareceram realmente anos. Pra ver como foi marcante. A sensação foram de anos? Não posso. Descreva isso. Uma sensação de anos, Flávio. Pois literalmente. Depende do dia, depende do que você comeu no dia anterior. Chama tenesmo. Oi? Sensação de anos. Tenesmo. T-E-N-E-S-M-O. O que é isso? Que isso? Procure no Google. Você é médico, você vai mudar pro parada tipo pé de maracujá. Não quero, não, obrigado. Tenesmo. Tenesmo. Espasmo doloroso do esfíncter. Como é que é? Espasmo o quê? Doloroso. Mas aplica numa frase, tapioca, aplica numa frase, por favor. Aplica numa frase. É um sintoma. Não, eu quero que tu fale uma frase usando a palavra. É assim que a gente de humana resolve as coisas. Vou descrever um caso clínico. Então, ele não entendeu. Ele não entendeu. Coloque numa frase. Como é que é o nome da. Como é que é o negócio mesmo? Tenesmo. É tipo, o tio Flávio tem tenesmos ao lembrar de Dudu em sua casa. Terceira pessoa. Não, por exemplo, Dudu estava indo tomar banho. Tive tenesmo. É assim a frase? Dudu não consegue ficar parado enquanto senta, por causa do tenesmo. Porra, e aí? Só o pior que entendeu, pai. E é diferente de apertar o cu. É, porque é uma coisa que você controla. O tenesmo é um incômodo. Ai, gente, eu só não vou mais chamar ninguém de entojo. Agora vai ser só tenesmo. Tenesmo é ótimo. Eu ia falar que era o novo apelido do Dudu. Dudu, vamos chamar agora de tenesmo. Vem cá, tenesmo. Ui, aquela pessoa é um tenesmo. Quando o tenesmo morou em casa durante 6 meses... Eu acho absurdo esse tipo de comentário sobre minha pessoa. Eu acho justo. Não, eu acho absurdo. Não vou compactuar com esse tipo de coisa, não, tá? Mas a gente tá falando de coisas tenêsmicas. O que o Dudu tá pagando pra esse biquíni falar mal de mim, né, nos comentários? É isso? Não, quem? Ele tá falando de graça mesmo? Quem tá falando mal de você, o Balena? Olha que absurdo, que eu tava louca e isso é pleonasmo. Onde já se viu isso, gente? Eu não sei, a minha reputação. Cara, eu sou uma mulher. Ele tá dizendo que eu tô com sono e tô mesmo. Não, é tenesmo mesmo. Você está tenesmo. Não, tenesmo não é sono, Dudu. Não, eu estou mesmo. Ó, o Bruno Rafael Albuquerque tá dizendo aqui no chat que tapioca é totalmente diferente do que ele imaginava. Como é que você imaginava o tapioca? Isso é bom ou ruim? Eu imaginava a tapioca com uma raiz, né? Personagem desenhinho que o Flávio tinha feito. Vamos. Eu imaginava tapioca com uma raiz, provavelmente. É, pode ser. Pessoas, pessoas acreditavam que eu era fictício, né? Eu achava realmente que o tapioca era um personagem fictício. Mas sabe por quê? Mas ele é, porque você tinha um personagem no seu antigo emprego. Aí você achava que todo mundo era personagem. Eu achava que ele era um desenho que o Flávio tinha feito. Então, isso aí é CGI, né? Que eu faço. Não tem tapioca nenhuma, Margosa. Isso aí é o CGI que eu faço. Tô trabalhando pra quem é outro. Sabe uma vez que eu vi uma entrevista com um antepassado do tapioca, uma família antepassada do tapioca, que era não sei quem, Mandioquinha. Não, porque eu já acho horrível meu sobrenome ser o nome de um peixe, né? Só aí, Cardoso, só é peixe aí, velho. Cardoso, é peixe em Santa Catarina. O povo come pirão d'água. É o Catarinha? Cardoso é. Não, Catarinha. É sardinha. Cardoso é sardinha. Aí, eu parei pra você parar de chorar, o Drigo Menezes tá falando aqui no chat. Euba, cada dia mais linda. Pronto. Mas o Drigo é meu amor, gente. Ah, fica. Ô, oh, saudade do Drigo. Quanto tempo, Drigo? Que foi isso? Você tá mandando um Drigo? É um dialeto do país inteiro. Dialeto carioca. É um salve. Que só entende. Não, o Júlio fazendo falando do carioca. Vocês são muito bons, chatos, viu? São mesmo. Quem? É, né? Nós estamos ficando velhos. Não, velho, vocês já nasceram. Eu nasci velho, ok? O filho da puta do Nuno Gaúcho, ao invés de comentar o Tenezo aqui, ele vai botar no chat do YouTube aqui, dizendo: ao lembrar, tô falar, todo ninguém quer ao lembrar de Jaloba, Dudu libera seu Tenezo. Não, ganhe seu espaço. Fale com a força. Você é gordo, pô. Depois eu me chamo mais. Você disputa nos cotovelos. Isso aqui é quem fala mais alto. Literalmente. E era por isso que eu deixava o som de Mayra baixo, porque eu sempre falava mais alto, entendeu? Era por isso. Agora, achei que pelo menos que eu tinha esse inscrito e eu ia ganhar alguma coisa. Claro, ele usa a psicologia reversa. Ele fala assim, porque todo mundo cala a boca pra tentar. Isso só funciona quando você é professor de uma matéria muito importante. Se você é professor de matemática, de português, funciona. Se não, não funciona, não, cara. Ninguém se importa. Você fala baixo, ela só continua fazendo barulho, não vai resolver nada. Deixa eu só levantar, porque pra mostrar que eu tô vestida. Porque falar que você tá nu, Peraí. Peraí. Tá sem sutiã, mas... Não, é porque eu vou estar pelada. Não, Elba, sério, peraí, é que você não tava aparecendo na tela grande. Vai, agora faça de novo. Meu Deus. Não, sem zoeira, aqui aparecendo um quadrinho pequeno. Aí, ela tá de roupa. É pra mostrar o pijama e a meia também? Pode mostrar o que você quiser, Elba, Leandro, tá tudo bem. Não mostrando o tenesmo, todo o resto tá de boa. Não, tenesmo não me agrada mostrar. Então pronto, aí. Hoje a Elba tá de roupa. A gente tem que manter um certo nível na vida. Eu acho mais que justo, de verdade. Tá, mas agora voltando a. Quer dizer, voltando, mudando completamente de assunto, o senhor Carlos Júnior. Carlos tá aí. Diga. Ele tá falando com a gente há duas horas. Ela achou que era as vozes da cabeça dela. Escrito! Eu tô Lúcio, Flávio! O Júnior é o boneco azul genérico da Microsoft, é aquele ali, ó. Entendo, aquele Bolt que gravava no podcast, como era o nome daquele. É o Craig. O Craig. Ela tava achando que era o Craig que tava ali. Não, Elba, como é que você pode confundir ainda hoje o Lúcio com o Flávio? Se o Lúcio não grava nada há pelo menos 10 anos. Porque ela acha que a minha medicação tá em ordem. Ela acha que eu acabei com a esquizofrenia, eu matei as outras personalidades. O Júnior. Mas eu sou de mentira, inclusive o meu diálogo é gravado. Às vezes eu falo coisas que não tem nada a ver. Eu falo coisas que não tem nada a ver. Olha como é bom o sujeito. Esse urso do polar mesmo, eu acho que. Qual a qualidade? A pessoa puxa de um lado para o outro mesmo e acha que não tem um diálogo. Você tem uma ideia. É tão bom que ele estava coçando o nariz com uma mão e o rabo com a outra. É muito bom. Falando em rabo, ontem a gente descobriu que tá rolando live de Beto Barbosa. Eu e o Mayra colocamos a live de Beto ontem. Barbosa pra assistir. E hoje teve Fábio Júnior. Gente, o Fábio Júnior é o Roberto Carlos da minha geração. E tá tudo bem, eu. Bosta de geração, eu. Que merda, cara. Vocês são felizes. Aqui tá tendo live de banda local de forró. Ah, vocês são felizes, estão reclamando do quê, gente? Você quer me dizer que quando da local de forró é um... Não, sabe que dá pra assistir as lives daqui também, né? Dali. Tem live de quê? Tem live de quê aí na Colônia? Feliz sou eu que não fico assistindo live de verdade. Não, o Flávio, ele não entra em modinha. Gente, contar a história da live. O Biandi tava assistindo a live de Bel. Quem é Bel? O Chiclético primo de Caen. Ah, não, porque o Bel, eu tinha um professor que era primo de Bel. De primo de Belchior. A gente tá falando de música de qualidade, tá? Supera aí, tá? Axé. Axé foi bom. Bora, sim. Vocalista do Chiclete. A Rubiane se maquiou, botou cílio. Sério? Botou cílio. Pra ver Bel? Se arrumou pra ver Bel. Só ela ver. Bel tava cagando pra ela, cara. Mas ela se arrumou toda. Não satisfeita, Mayra, ela imprimiu a logomarca do camaleão, recortou e colou na camisa e diz ela que tava de abadá. De abadá. A quarentena não tá fazendo bem pra Rubiane, né? Ela precisa voltar pra natureza, né? Peraí, ô, Nando Gaúcho, tá rolando live de quê na colônia? Quem faz live na colônia? Das velhas porrentinhas, cara. Só fazendo poema. Eu adoraria uma live da velha porrentinha. Hélio dos Passos. Fizeram uma live com ele, Hélio dos Passos. Ficou acho que quase 2 horas tocando duas ou três músicas. Pera, quem é o nome do negócio? Velho dos Passos? Como é? Não, Hélio dos Passos. Fica comigo agora. Fica no mundo dos sonhos. Hélio dos Passos. Ele foi até no Padrão do Hulk. Nossa! Mas não conhece o famoso Hélio dos Passos? Caralho. Ai, gente, eu fiz merda aqui. De novo. Essa é a primeira vez, eu tudo bem. E o cara da Xalana ainda é vivo? Cara da Xalana, né? Não, o cara da Xalana é o Almir. Mas ele não é da Colômbia. Ele é do Mato Grosso. Ele não é gaúcho, ele é do Mato Grosso. É outro tipo de outro rolê. Não, não fale de Almir. Ah, não. Gaúcho é aquele. É, gaúcho da fronteira, aquele cara. Ô, Nando, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha, assim, uns 10 anos, eu fui pra Esteio. De Santa Catarina a Esteio, tá? Num gol Caleirinha, vermelho. A minha mãe achou uma fita do Gaúcho da Fronteira. Chama de Imituba. Aí feio, escutando. Ô, vare, vare, vare. Ô, vare, vare, vum. Ô, vare, vare, vare, vare, vare. Eu não aguentava mais, gente. Até hoje, o Gaúcho da Fronteira deu um frio na tela. Quando você tiver, naqueles momentos finais, você estiver quase morrendo, você vai lembrar disso. Vai ser, nossa, graças a Deus, que acabou. Minhas últimas palavras serão vare, vare, vare, vare, vare, vum. Aí, ó, falando em morte, que obviamente eu não puxei isso por acaso, o Drigo Menezes, ele comentou aqui no chat pra mim, pra Mayra e pra Júnior, que no dia 12 agora vai fazer 8 anos que a gente quase morreu na van indo para o casamento do Jabu Rio. Gente! Caralho, 8 anos, bicho! Mas onde é que foi? Onde foi exatamente? Escapamos dessa, hein, Tapioca? Não é? Já pensou? Vocês não foram convidados? Pro casamento? Não, acho que a gente foi convidado. Não, foi convidado? Não você sei. Eu acho que você foi. Você só. Ei, mas eu quero falar uma coisa. Eu acho que eu fui. Mas não dava pra ir, né? Eu não era tão próximo ainda de. Eu quero falar uma coisa do Jabu. Hoje ele postou um negócio no Facebook que aqui em casa todo mundo morreu de risco. Eu tive que mostrar pra todo mundo. Ele mostrou uma foto do banheiro, fazendo cocô, massageando o gato com os pés. Bitela. Bitela mesmo. A Vanessa é uma pessoa que ela vai pro céu. É. E a gente chamei, porque no nosso grupo lá, dos lindos, todo dia ele posta essa foto. Diferente momento. É. Agora você ele pode imaginar gato na porta, coitada da filha quando crescer. Opa. Gente, a Lara, eu tô pensando em a gente reunir alguns podcasters amigos, fazer um fundo pra psicólogo. Pra filha do Japão, eu volto a favor. Necessário. Eu acho que essa criança vai precisar. Se tem alguém que vai precisar. Vamos aproveitar essas lives aí de artista. Vamos colocar um QR Code. Fazer igual o cara do Raça Negra, né? Quem tem um tal de um QR Code aí que eu não sei quem é, mas ele vai dar um. Você. Aquele cara do Raça Negra. Quem era aquele? Era eu. Jesus põe a mão mesmo. Jesus. Não, mas agora o meu microfone tá lá embaixo. Opa! Como assim, meu barulho? Foi embaixo aqui. É, tá bom. Não está próximo à boca. Gente, vocês têm que parar com essa maldade. Os anos vão passando e o microfone vai descendo. Né? Cada vez mais o microfone. O microfone Vocês têm que parar de maldar tudo que eu não, falo. Não, não tá maldando. O que o Flávio tá maldando, né, agora é o lance do pau de fita, que realmente os anos vão passando, o telefone ele vai descendo. Tudo desce. Inclusive os anos. É, a gravidade é implacável. Meu microfone... Mas a gente, Flávio, a gente ainda acredita em lei da gravidade? Quem tem alguma coisa com ciência que a gente acredita que essa, o Brasil essa não? Ainda, esta ainda não foi revogada. A teoria do evolução toda. Há controvérsias. Eu acho que não existe lei da gravidade. Parou. Eu não Parou, porque eu assisti o documentário dos terraplanistas. E os caras contestam, inclusive, a lei da gravidade. Mas você tá com muito tempo livre também na quarentena. Não, puta, não, assista Netflix, vale muito a pena. Sério, o negócio terraplanista Netflix é uma das melhores obras de não ficção. Comédia. Você vai ver. Cara, o problema é ser não ficção. É maravilhoso. É muito bom. Não, tem uma parte que é maravilhosa, que eles desenvolvem. Eles desenvolvem um grupo de pesquisadores dentro lá dos terraplanistas pra provar que a Terra de fato é plana. Então o que é que eles fazem com isso? Tem uns caras que são engenheiros, tem não sei o que lá. Eles ficam repetindo experimentos. Eles fazem experimentos. E todos os experimentos dão que a Terra é redonda. Foi erro. Aí não. Passou um passarinho. Mas eu quero falar uma coisa. Peraí. Eles compram uma porra de um aparelho que é, sei lá, baseado em laser, de sei lá que caralho é, mas que é um negócio que ele consegue perceber exatamente o fato da Terra estar rodando, ter a rotação da Terra. Eles compram isso, é um negócio caríssimo, custa $20,000, eles compram essa porra, montam todo o paranauê e falam que, olha, a gente vai colocar aqui, então, se por acaso a Terra realmente for redonda e estiver girando, ele vai ter aqui uma variação de 15 graus em uma hora. Eles colocam lá, volta e tem 15 graus, variação em hora. Cravado, 15 graus, pá. Não. Isso aqui, a culpa é das energias cósmicas. Tá vindo energia cósmica e tá afetando. Então vamos colocar isso aqui dentro de um casulo de chumbo, que aí vai resolver. Coloca no casulo de chumbo e, novamente, 15 graus. Não. Isso aqui é porque realmente o chumbo não foi forte o bastante pra bloquear esse casulo. Então vamos tentar colocar tudo tem uma no desculpa, casulo né? De, sei lá, bauxita. E aí vai, cara. Olha, mas eu quero falar. É delicioso. Recomendo muito. Assistam o documentário. Mas você sabe que é por isso que o ministro astronauta não aparece muito, né? É óbvio que não. Ele fica escondido. Se essa merda descobre que ele fala que a Terra é redonda, fodeu, né? Acabou o ministério. Mas olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Se eu bater uma copa aqui. Na hora que ele foi embora, que ele pediu demissão junto, eu quero ver ele no jornal dizendo: meninos, eu vi que é redonda. Não, imagina a coletiva de saída dele. Eu fiquei pensando nisso agora. Acho que ele vai merecer uma coletiva, por mais que ele seja ministro ou alguma coisa, vai ser de fininho, ninguém não vai querer. Ele vai fazer coletiva, ele vai chegar na coletiva e falar: olha, o negócio é o seguinte, gente. Não deu. A coroa aqui deu uma merda. Aquela porra nunca funcionou. A Terra é redonda. O óbvio foi pra lua. Eu tomo vacina. E óbvio não vale porra nenhuma. O óbvio é uma merda. E o drop the mic dele vai ser assim: eu tomo vacina. Quando que a gente podia imaginar ter vacina seria um ato rebelde de esquerda, de ser vacinado seria um ato rebelde de esquerda comunista. Não, mas ó, esse negócio desse povo aí contra a vacina, eu só vou levar eles a sério se descobrirem a vacina da Covid e esses merdas não tomarem. Aí sim. Aí eu vou levar a sério. Ah, então tá. Mas tá bom. Tem só que o problema vai ser que nem o sarampo. Se eles não se vacinarem, eles continuam passando essa merda adiante, continuam modificando Mas eles vão passar essa merda adiante. Depois que encontram a vacina, eles vão passar essa merda adiante pra quem não tá vacinado. Não tá vacinado, que é bom. Mas o vírus é mutante. Tapioca, funciona isso? A vacina não é 100%, né? Mas realmente, quem tá imunizado tem menor risco de pegar. Não, claro que ele vai transmitir muito mais pra quem não é vacinado. Uhum. Mas na vacina não é 100%. Não, mas pensando que precisa de 80% da população pra dar certo, não é? Precisa de 80% da população vacinada pra tentar erradicar uma doença. Ah, depende da doença que a gente tá comentando. Depende do que a gente tá doença. Enfim, a gente se vacina, esses caras que são contra você não se vacinam, a gente viu o que acontece. Se eles não se vacinarem, eu levo eles a cego. Até lá é tudo um bando de flores. Tinha que dar certo e botar eles num curral, cara. Aproveita, põe no curral e não deixa vacinar. Pronto. Gente, a gente pode dar surra de cinta em quem tá no curral, né? Não, porque é contra os animais. É curiosidade contra animais. Não pode. Mas o que tu pode fazer? Tu pode botar um óculos de realidade virtual onde eles estão apanhando. Aí pode. Ah, boa! Boa! Justo, justo. Aproveitando aqui para mandar um abraço pro Paulo Dias, que é o nosso ouvinte, que está lá de Portugal nos assistindo ao vivo. Inclusive, Portugal que fez o dever de casa. É. Eu estou surpreso, inclusive, que hoje foi só a gente ter um live, que funciona, que as pessoas estão aqui, estão comentando no chat. Estão assistindo. Já se vê como fez falta uma live funciona, né? Impressionante. Não era besteira nossa. É, entendi. Eu só voltando ao negócio do curral, eu fico imaginando que essa é a coisa mais fácil do mundo para manter o pessoal no curral, né? Era só ter uma porta e deixar um guarda vestido de Zé Gotinha ali, né? Tá com sair nunca. Não. Você sair, vai ser vacinado. Deixa um guarda ali, fantasiado de Zé Gotinha, uma porta só. Eu tô com certa intolerância. Tá, mas o burrismo tomou conta do país, né? Olha, o brasileiro do seu burro de ser burro, né? Vamos falar a verdade, né? Ah, mas vamos falar uma coisa. O brasileiro tá se orgulhando de ser burro, né? Puta, vamos falar uma coisa. Eu nunca me senti tão inteligente na minha vida. É uma vantagem. Eu gosto. Porque tô me enganando muito. A referência tá favorecendo. A régua tá lá embaixo, né? Tô me achando pica, gente. Até matemática eu tô sacando. Eu falo sobre estatística. Você sabe desenhar modelos estatísticos, né? Você fala assim, olha, tá vendo essa curvinha aqui subindo? Quer dizer que tá todo mundo morrendo arrombado, é isso, né? Cara, eu tô discutindo estatística. Uhum. Eu colava do Juliano as provas de matemática, porque eu nunca entendia porra nenhuma. Você, sabe o que é pior? Você sabe agora qual que é a diferença de um crescimento exponencial pra um crescimento logaritmo. Eu não sei, mas eu sei que um é mais escroto que o outro. Nós somos de humanas, amor. Só em falar exponencial... Já cai o dente, né? Enche a boca, assim, ó, exponencial. Chega a fazer bochecha, exponencial. É claro que não ouviu você falando que pescava, colava, né? Cara, o Juliano é tio da prima dela. Ela sabe. É tipo, todo mundo sabe. Como é que você simplifica esse parentesco, Elba? O meu irmão casou com a irmã dele. Ah, tá. É mais simples do que tio da prima dela. Eu também morava na colônia? Não, a gente morava na praia. Marisqueira. Era uma colônia de nudismo. Desculpa, gente. Colônia de nudismo. Eu sou muito marisqueira. Ia pra praia. Eu caía na frente do clube. Por isso que ela não veste roupa, pô. Não? Eu fumava maconha e aplaudia o mar e o pôr do sol. A gente não tinha esses negócios de tecnologia. Fui criado numa comunidade hippie, Amish. Tem um monte de porta na casa. Pode ser. O cachorro. Você quer mostrar uma porta? Peraí, deixa eu colocar sua tela aí. O filho da puta tá aqui. Querendo sair por essa porta. É claro. É óbvio. Claro. E o objetivo de vida do cachorro é fazer a gente sair da inércia. Com certeza. E do gato também. Os meus de madrugada só vão derrubar a porta do banheiro. A minha pula de madrugada em cima de mim e fica me olhando. Daí eu penso, caralho. Vai acontecer alguma desgraça, porque fica aquela bucica assim em cima. Olha, eu vou te falar que quando a bucica fica em cima da gente é realmente sempre muito complicado. Bucica é cadela. Tira essa malícia de ser maligno. Eu não tô sendo, tá, é realmente situação complicada. Não tá sendo. Quase tem um negócio cada vez que eu falo bucica. Até Bia já sabe o que é bucica, porque Bia assiste o Desarranjo de Léo todo dia. Tá vendo? Eu vou mandar uma caneca de bucica pra Bia. Pode mandar, ela vai ficar super feliz. Vou mandar. Deixa eu ir pra Santa Catarina que eu vou comprar uma caneca de bucica. O Cosmides está dizendo aqui no chat que tá uma escolha muito difícil, que nesse momento tá rodando na live do Fábio Júnior e a nossa ao mesmo tempo. Absurdo. Cosminho. É um absurdo. É um absurdo. Fábio Júnior, por favor. Fábio Júnior, eu tô quase indo. Eu tô aqui puta, querendo que acaba logo esse negócio. Eu só não tô no Fábio Júnior quando eu tô fazendo essa. Não acaba. Mas a gente pode ligar aqui, Fábio Júnior. Peraí, vamos. Aqui em casa tá ligado. Cada um canta a música do Fábio Júnior, agora a gente simula. Vamos lá. Vai, Valena, canta aí, Valena. Canta um aí, puxa uma música aí, vai. Eu não sei. Faz o brigadeiro. Não, eu só sei, é uma gêmea. Não, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tudo bem. Puxa aí a fila das ex-mulheres do Fábio Júnior. Mário Alexandre. Daniela. O tempo dura o programa. Aí tem aquela que era de Santa Glória Catarina, Pires, que eu não lembro o nome. Glória Pires. Tem a mãe do Fiuk, que eu também não sei. Não é Glória Pires? Não. Quem? Não, a Glória é... É mãe da Cléo, da Cleo. Da Cleo. Gente, e pegar a Cleo, que a gente tá lá e acha que é o Fábio Júnior, gente. Que tristeza, que aflição que não deve dar no namorado dela. Pegar a Cleo e achar que é o Fábio Júnior? Eu olhei pra Cleo e olhei e vi Fábio Júnior, pelo contrário. Ah, é, eu sempre achei que ela do que com ele. Pai, eu não consigo. Aí tu é namorado dela, tu olha, daí tu pá, Fábio Júnior, olha, deve ser, não, deve ser. Cara, não, ela é a cara da mãe, puta que pariu, ela é igual não, a mãe mais nova. Ela é igual o Fábio, bicho. Pega as fotos do Fábio. Novo e eu acho que tudo deve ser. Estão desejando o Fábio demais, gente. Gente, pega o formato do rosto dela, o desenho da boca. Só que dela. É o Fábio Júnior. É o Fábio Júnior. O que eu comentaria nesse momento é inapropriado, então não vou falar nada. Ela tem o tom de pele da Glória, ela tem o cabelo da Glória, mas o rosto, esse quadrado aqui do rosto dela. Tem a bunda definida do Fábio Júnior, né? É a bunda definida do Fábio Júnior. As coxas também, né? Atenção na bunda do Fábio Júnior. Eu acho que nunca também, vi os peitos também estão se inclinando os cômodos do Fábio Júnior, inclusive. E a boca? A boca assim. Mas o Gonzaga tá dizendo aqui no chat que o Fábio Júnior colocou a banda inteira na sala, que tem mais gente lá do que no de convidados do churrasco lá do presidente no domingo, tá? É em São Paulo? É em São Paulo? Liga pro Dória pra ele mandar a PM lá descer a borracha. Vamos, vamos. Você vira o pronunciamento do Dória hoje? Isso tá proibido em São Paulo. Liga pro Dória que ele acaba com isso. Carioca, pô. Olha, eu quero dizer o seguinte, que Fábio Júnior tá na tendência. Lá na minha casa, em Feira de Santos, neste momento, tem convidados fazendo churrasco. Eu tentei pedir. É sério? Ué, mas é claro, o presidente deu a letra hoje que vai fazer. Eu só não fiz churrasco porque eu não tinha ninguém de 13 anos pra convidar. Olha, eu não tenho varanda gourmet. Se eu tivesse uma varanda gourmet, eu tava fazendo churrasco no prédio todo. Não, eu também não tenho varanda gourmet. Aí quando o síndico viesse de camão, eu jogava picanha nele. Toma aí, filha da puta. Ah, é, uma da puta que te pariu. Pronto, vamos escolher uma. Eu tô com saudade de comer churrasco. Faz um forno. Mário tá compartilhando. É, no forno, Dudu. Fazer churrasco faz aonde? No forno, né? A mesma no coisa. No forno. Né? Não, se você botar um pedacinho de carvão dentro do forno, ele dá aquele gosto do carvão, fica... Cara, fica muito próximo. Faz o Zé Fraia. Olha, eu vou dizer que eu não sei o que me decepcionou mais no programa de hoje. Aí o Balena falar que usou camisa americana ou o Nando me dizer fazer churrasco dentro do forno. Eu realmente não sei o que me decepcionou mais aqui. Que isso vai é o seguinte, o que importa é não ficar sem comer carne. Isso é o importante, tem que comer carne. Se não tem como fazer numa churrasqueira convencional... Mas outro jeito, você faz asta. Tá, se tu vai fazer numa grelha, tu faz na churrasqueira, caralho. Tu não quer fumaça no apartamento, é isso? É óbvio! Então, no forno tu não vai ter fumaça, o caralho. É fraia, porra. É fraia. Então aí, é fraia, nossa, é fraia. Ô, Nando. Daí a fraia tu já apelou num grau. Não, peraí. Faz um xixo assim, ó. Tu põe, ó, é carne. Daí tu põe cebola, pimentão. Não é churrasco, mas fica gostoso isso aí, porque é fraia. Como fazer churrasco com um gaúcho? Aquilo não é churrasco, Nando. Caralho, vocês não fazem churrasco, eu tô dando dicas pra comer carne. Ah, não querem? Vocês querem chamar de churrasco? Chama de churrasco. Como carne. Eu faço barriga de porco no airfryer e fica, ó. Beleza. Fica bem. Gente, os comentários na live do Fábio Júnior passam numa velocidade que não dá pra ler nada. Muita gente acontece. Quando você é famoso, o Fábio Júnior, olha. Ele tá pouco se fodendo pros comentários também. O Rodrigo falou que a Cléo parece o Fábio Júnior. O Anderson Cardoso então, tá perguntando quem é o Jesus ali. O Jesus é o Nando? É, é o Nando. Ele é o nosso Henrique Cristo. Cada podcast tem um Henrique Cristo que merece. Olha eu. A gente nunca convidou o Henrique Cristo pra gravar com a gente. Gente, o meu nome não é com L, é com U. Tá, mas por que a gente queria o Henrique Cristo pra gravar com a gente? Eu não entendi. Porque eu sempre quis falar com aquele homem pra saber o que, que ele fuma. Ele não morreu, não? Não. Ele é bem sociável. Parece que ele é bem fácil de conseguir uma entrevista com ele. Ele já gravou um podcast com alguém que eu já vi um podcast com ele dando entrevista. Eu não sei onde, mas ele já gravou. Eu não sei se foi Melhores do Mundo, sei lá, mas ele já deu entrevista pra alguém. Foi Jovem Nerd. Ele gravou com o Jovem Nerd. A avó dela era ao vivo. Eu imagino o Henrique Cristo no Melhores do Mundo. Com o Maurício Meirelles também. Mas ele já fez programa no YouTube. Não, ele deve ser um cara super gente boa. Pra ser tanta gente que ele realmente é Jesus, ele deve ser um cara muito gente boa. Vou ficar quieto. Não, abraço. Não, então, é? Cara, muito bom. Pessoalmente, chegaram, caralho, tem um poder de... Olha, olha, isso. Olha, convencer as pessoas não quer dizer que você é gente boa, Dudu. Tem um sujeito aí que convenceu as pessoas que ele era honesto, que ele sabia o que estava fazendo. Eu acho que precisa, entendeu? Olha, Dudu, tem um sujeito aí que convenceu uns 40 milhões aí, que, 50 milhões que ele era honesto. Ele convenceu que ele era o Messias, não Jesus. É diferente. Então, olha aí, olha a merda que tá dando. Não, isso aí não é final de nada. Não existe um nesse mundo que era o meu pediatra. Que é o Salvador. Que era o meu pediatra. O resto, não conta. Vou superar esse momento. Não. Acabou. Eu não quero saber de ser pediatra. Eu não quero saber de ser pediatra. Não me importa ser pediatra. Eu quero falar de outra coisa mais importante, que é Fraia. É Fraia. Só, boa, top, sério. Vocês conseguem. Que o Flávio citou ainda da barriga de porco da Fraia, não sei o que e tal. E a gente tá sofrendo muito. Churrasco no Top Term, Júnior? Acho que eu tô até me não. Faz iogurte, iogurte de carne. Você põe ali uns pedaços de picanha e manda fazer iogurte e ver a merda que sai. Top Term, né? Isso é muito louco. Acabou parodia de carvão. Bom, enfim. A nossa airfryer quebrou há algum tempo, a gente tá até falando de tal, mas no momento, aquela coisa que está aquecendo o meu coração pra eu querer comprar de qualquer maneira, é um daqueles aspiradores de pó robô. Por quê? Meu sonho, Dudu. Vamos comprar os dois, pra ficar mais barato? Porque assim, nesse momento em que a nossa faxineira tá dispensada, né? A gente tá pagando toda semana, mas ela fica de casa no cantinho dela. Eu espero que ela esteja de fato em casa e não saindo pra ir pra rua pra contrair coronavírus, mas a gente tá pagando pra ela ficar em casa. A gente tá fazendo faxina em casa, né? Sendo que por faxina, leia-se, tão fazendo enganação. Aquela coisa assim. Um paninho, a gente passa aspirador de pó ali, passa um pano molhado aqui, joga água sanitária. Eu tenho que lavar o banheiro duas vezes por semana, pelo menos, né? Posso fazer, né? Passa como eu ensinei Dudu a limpar o banheiro. Aqui eu ensinei o Coró a limpar o banheiro. Ah, eu já ensinei a Dudu a limpar o banheiro, só que ele se recusa a aprender. Não, não é se recusar a aprender. É que tudo é questão de... Se recusa a fazer. Então, o problema não é limpar o banheiro, né, Maíra? O problema é que toda semana você tira um Toblerone, uma Nutella e um Dudu do chão do banheiro. Exatamente. Né? E é pra isso então, que a gente quer um aspirador de pó robô, entendeu? O Roupo. Pra facilitar. Tem uma marca Roupo que é mais barato do que o Rumba, que é bem mais em conta e bem mais... Qual é a marca que você falou? É Roupo. Roupo. Escreve, isso. Manda na minha página. Eu vou achar aqui no Submarino e já basta pra vocês. Porque o Rumba é tipo o valor de um carro. Então, o Roupo eu acho que eu paguei numa época numa promoção 679. 679? Credo. Ah, ok. Não faz mais nada. R$700 pra um robô que vai tirar um negócio. R$700? 679. Tô comendo chocolate. Perguntaram o que eu tô comendo, chocolate. R$700, Mayra, pra ti não ficar passando a vassoura toda hora. É só largar ele lá, ele vai se... Eu acho um preço justo. Mas ele não se joga da varanda? Não, isso, ele não é um tem, gato. Pelo menos o que eu peguei, ele tem sensor pra não cair de escada. Ele não é um gato, ele é um robô, entendeu? Porque eu moro no 19º andar, eu não gostaria de ver meu investimento voando. Não, tem um robô mais devagar. Não, mas vai saber. Mas tem um da Mundial que tá R$700. Então, é isso que eu tô aqui fazendo cálculo. Quantos vinhos isso dá? Rapaz, vinho pra caralho, R$700. Mas peraí, ó. R$700, se eu for dividir isso por 12 meses, ele vai durar no mínimo. A gente tá falando. O meu tá durando 3 anos. R$58 por mês. Porra, dividindo isso por 30 dias, gente, pelo amor de Deus, é muito. O que eu gasto por ano é R$60, R$60, R$70 nos filtros então, extras e nas escovinhas novas. Ele não é. Eu só compro aspirador de pó aqui pra casa sem ter que colocar filtro, saco, essas coisas todas. Tudo é autolimpante. Não, ele tem atrás uma pra passar o pano. Esse tem? Ele passa o pano nesse que eu tenho, ele passa o pano, ele aspira e passa o pano. Oh. E ainda tem uma luz azul que mata as bactérias e os cambal. Ele posta no Twitter também pra passar o pano? Mas é muita confusão, não consigo ver ninguém. Vai passando o pano. É isso aí. Ele tá alinhado com o governo, ele faz live, claro, tá passando pano. Não, deixa o homem trabalhar. Para de torcer contra. Que é isso? Faz muito barulho, tem que te botar um fone de ouvido pra não ouvir. Deixa o homem trabalhar. Vocês não estão acreditando no país. Isso aí. Mas, Ana, se esse robô aí que tu falou, se eles têm de roupa, eu largo o marido e caso com ele. Não é um vibrador, Elba. Não. Querida, se alguém limpar a casa no meu lugar, não. Pra que Elba, entra lá no submarino, digita B17, aparece lá o robô passador de pano. Mas assim, a versão 04 é a melhor. Não, gente, 04 ele prefere morrer tudo. A versão 04 é a que faz café e pendura roupa. Não, não, e passa o rodo. A versão 04 passa o rodo, boa. A versão 04 é que quer morrer tossindo. É, mas ó. Não respeitar. Não é todo jovem que prefere morrer tossindo ou transando. É, a versão 01 faz suco de laranja. E a versão 03 faz hambúrguer, né? A versão 03 faz hambúrguer, só que ela faz errado. Ela frita e não grelha. É uma versão burra. Mas faz hambúrguer numa loja de frango? Olha! É, assim, só voltando no nome do aspirador de pó, que eu queria comentar com vocês que a razão que a gente começou essa história do aspirador de pô é porque eu estou passando aspirador de pó toda semana. É a única coisa. Ele lava prato e passa aspirador. E limpa a caixa de areia dos gatos. Ah, ele limpa a caixa de areia dos gatos. Então, o trabalho sujo tá com. Vai ser um roubo e uma máquina de lavar prato. Foi uma divisão muito justa. Ela limpa o nosso banheiro e eu limpo o banheiro dos gatos. Eu limpo o banheiro, passo pano na casa, faço comida. Faço café todo dia. Mas olha, mas peraí, você perguntou pra Mayra se ela prefere limpar o seu banheiro ou o banheiro dos gatos? Pois é. Assim, você não pergunta, você apenas faz, entendeu? E você deixa, você delimita as coisas e vai. Você deu um direito de escolha pra ela? Não deu. Você pergunta, ela tá segurando a pazinha, né, do banheiro dos gatos. Meu corpo, minhas regras, né? Bom, mas enfim, e aí eu tô passando aspirador de pó, só que eu só sabia que tinha que abrir a paradinha lá onde sai toda a sujeira. Mas aparentemente tinha um filtro também dentro do... Pra limpar, sim. Que eu não fazia ideia que ele existia ou que tinha que fazer alguma coisa em relação a ele. Então depois de ficar, acho que assim, um mês e meio passando aspirador de pó, da última vez ele não quis ligar. Ele parou de aspirar. Ele parou, assim, de funcionar no meio, parou, travou. Eu falei, caralho, quebrou, fudeu, não sabe o que fazer, puta, vamos comprar outro. A gente começou a pesquisar já preço, a gente foi ver o negócio do aspirador roubou por causa disso. A gente resolveu esperar passar o Dia das Mães pra ter o preço cair, né? Vai que tem algum mais caro nesse momento. E aí, quando chegou na outra semana, Mayra foi dar uma olhada qual era a potência do nosso, pra gente comprar um parecido. E aí ela percebeu que ele funcionava de novo, que ele tinha só esquentado da outra vez. E aí, vem aquele momento de revelação, que ela, olha, tem um filtro aqui. Nossa! Não. Olha, Dudu não limpou o filtro. Tem um filtro aqui e olha, ele está bem sujo. Vamos limpar o filtro. Ela foi na pia lá da área de serviço, né? Passou com a escova pra tirar, bicho. O que saiu de poeira daquele filtro? Tinha no mínimo, era tipo uns dois dedos de poeira que ficou em cima, fazendo numa pia que devia ter desse tamanho. Cadê minha mão aqui pra ver? Era desse tamanho aqui. A porra da pia. Com dois dedos de poeira. Aí é óbvio que a porra do aspirador de pó não ia aspirar, porque não tava passando nada, né? Já tinha bloqueado. Sim, tava super aquecendo. É, pois é. Qual é o aspirador que vocês estão usando? É Electrolux? É um vermelhinho, aquele fio com 1200? Não, agora é Electrolux. É Electrolux. Ergonlite. A vatorinha? Parece um cilindro, o filtro, aí você abre ele por baixo, que é o que ele faz. Isso. Ah, é o mesmo que eu tenho aqui, é bom essas coisas. Sim, a vassourinha. Ele tem, o daqui de casa tem 1400 watts. E agora, agora que limpou o filtro que eu usei dessa última vez, cara, ele tá muito forte. Eu passei um mês e meio usando ele, achando ele uma merda. Nossa, Mayra, esse aspirador é muito ruim. Não aspira nada. Puta trabalho e tal. Dessa vez que ele tava com filtro limpo, foi muito rápido. Foi um negócio impressionante, né, Dudu? Que é a tecnologia. O que não é a limpeza, né, mesmo, meu amigo? O que para, Dudu, é overrated. E estofado é uma maravilha. Já chegamos, depois de tanto tempo de relacionamento, já chegamos à conclusão de que a minha noção de higiene é diferente da dele. É, exatamente. Se você tem ele não, né? É isso. É por isso que eu disse demorou esse tempo todo, assim, Mayra. Mayra, tu lembra que tu ensinou ele a tomar banho? Pois é, né? Não foi a tomar banho, foi a lavar o rosto. Vamos falar direito aqui. Eu sabia tomar banho. Que meia ser pior, né, Eduardo? Não, eu sabia tomar banho. Você ensinou ele a lavar as mãos depois de limpar a caixa de areia dos gatos? Sim, também. Gente, pelo amor de Deus. Gente, deixa eu só falar pra Flávia, que ela disse que o vô dela lá de Imbituba, me manda os dados, porque se é de Imbituba, tu é minha parente, gente. Como assim, Malena? A cidade é uma comunidade elite, a cidade. Imbituba é um ovo. É uma comunidade. O único que era meu parente foi o que eu casei. Aí essa Flávia Santos, você tá dizendo aqui, é ela? Ela comentou aqui que ela ouve a gente desde o episódio 25, quando ela tinha 16 anos. Minha filha, faça isso. Coitada. Cadê os pais dessa menina que deixaram? Não, se ela é da terra de Ovalena, realmente. Você vê que a internet tá aí pra desvirtuar as crianças, né? É. Quando? Não faça. Ó, tem uma amiga minha reclamando que não consegue comentar no Papo de Gordo. E a culpa é de quem? Vai dizer que a culpa é minha. Tá funcionando tudo direitinho dessa vez. A gente tem 31 pessoas online ao mesmo tempo, porque a gente nunca teve, desde que a gente começou essa quarentena. E agora você vai dizer que... Jéssica, tem que me trazer mais vezes. É. Nós nunca tivemos esta audiência no Papo de Gordo. Nunca. Duas vezes fazendo essa merda, nunca deu isso. Aproveitar pra fazer propaganda do cachorro, ó. Se você quiser, né? Filhote. É, tá... aquele cachorro. Peraí, Tapioca, mostra de novo. Esse é o Dudu? Esse é o Dudu, é o do Zorro. O Dudu que está vindo por apenas R$4.000, quem tiver interesse, tem que ir lá em Amargosa buscar. O Tapioca, ele cria dólares, né? Ele não quer ganho. Ele cria dólares. O Tapioca não sabia como perder dinheiro, virou pegador de cães. Olha aí. Lulu ainda por cima. Lambendo o rosto do papai. Oh, meu Deus. E você vai ter coragem de se desfazer dele agora? Ele não. A gente sabe que não, né? Aí daqui a pouco vem a devolução. Oh. Né? Vai ver o salsicha morder os dedos do Tapioca, né? Filho da puta, me traindo. Gente, você sabe que o Dudu é história até hoje aqui em casa, porque quando ele veio aqui no meu casamento, né? Aí tá sentado no sofá aqui da sala. Ah, jura? Aí o meu cachorro chegou, né? Que é um suíte. Shih Tzu. Chegou e lambeu o pé do Dudu, que tava com aquela sandália dele de horrorosa, né? Pé de faga e pé horroroso de fora. Lambeu o pé. Aí o Dudu, do nada, esse ser humano, que foi o único amigo que veio pro meu casamento, chega e fala assim: oi, Lupe! Você tem a língua quente! Pronto, todo mundo acha que é o Dudu é vielo até hoje! Dudu! Sua fã não vou julgar as pessoas. Ah, né? Sim. Eu acho que você está me julgando, Júnior, porque você não está acostumado a conviver com pessoas que têm línguas quentes. Deve ser por isso que estamos jogando esse jeito. Ih, o Dudu piorou! Piorou de segundo qual estatística? Então, quer dizer, eu fiz sucesso lá na Terra, cara. Daqui a pouco você vai falar de beijo grego, só pra que na Grécia é apenas beijo. Eu tenho certeza que as pessoas da cidade como um todo lá, elas ficaram horrorizadas, porque quando eu, Maíra e Júnior, a gente foi tirar foto nas estátuas que tem lá na praça principal, pra citar o nosso presidente, né, a gente tava escrotizando as estátuas. A gente foi fazendo altas barbaridades com as estátuas, e eu tenho certeza que isso não pegou muito bem lá com a galera. Uma turma de traquinas aprontando altas confusões. Era isso, era tipo, era a Maíra lambendo a orelha de estátua, sabe? Oi! Nossa, alguém tá um pouco alcoolizado. Mas aí, quem é que paga o pato? Eu. É, vê se eu saio por aí no meio do orelha. Você não sabe que você tá na quarentena. Quando acabar a quarentena. Não, eu nunca coitado do Vinícius lá na praça. Na praia. Você nunca lambeu a orelha de um estátua ou nunca lambeu a orelha de ninguém, Valena? Nunca, não. Então vamos, vamos brincar de Eu nunca lambi a orelha de alguém. Aí todo mundo bebe. Nunca lambi a orelha. A Naira chegou a dar uma golada agora. Eu balei na se revelando, né? Eu nunca lambi a orelha de estátua viva. Pelo amor de Deus, lambei a orelha de estátua é anti-higiênico. Tempo de corona. Mas na época não existia corona. Não, gente. Naquela época. Corona, não tinha cocô de pombo. Naquela época valia tudo. E a gente não sabe o que é pior. Podia aquela orelha daquela estátua do mal. O que vai ser da gente depois que a gente sair dessa quarentena? A gente não sabe. Eu acho que vai ser assim, meio de ninguém. Nunca essa quarentena, Elba. Eu sei de uma coisa, nessa quarentena as minhas chupas estão encolhendo, estão ficando cada vez menores. Tá acontecendo, eu tô emagrecendo também. Tá emagrecendo. A água sanitária que tu passa pra matar, aqui também tá acontecendo isso. Tu passa muita água sanitária, a roupa encolhe. Tá triste, cara, tá triste. Não, eu tô achando que elas estão com saudades de mim, que eu usei um vestido pouco. Quando eu visto, elas me abraçam com tanta força, eu acho que é saudade. Hoje Mayra falou assim: Du, eu vou colocar roupa pra lavar e tal, agora meia, calcinha, você tem alguma coisa pra colocar? Cueca. Eu tô usando basicamente uma bermuda por semana e só. A única peça de roupa que eu uso é nenhuma isso. Cueca. Caralho. Eu tô em casa, nenhuma cueca. Eu não tô usando tipo, cueca, é não tô isso. Usando meia. Eu só uso camisa, como agora, quando tá fazendo uma live, sabe, de aparecer. Como não. Podemos demonstrar? As noções de giz são diferentes. Não precisa. É, a bermuda anda sozinha já, vai direto ela pro cesto. E o cheiro? Mas não, nossa. Por favor, me lava. E o cheiro? Tá quarta-feira, essa bermuda está... Nossa. O gatinho já arrastou ela pra caixinha de areia. Depois vai enterrar. Dudu acorda de manhã. Onde está minha bermuda que eu estou usando desde segunda-feira? Na caixa de areia. O gato enterrou ela. O que vai enterrar é você, seu porra. Não, gente, mas é complicado. Eu tenho que... meu marido tá trabalhando em casa. Ele faz reunião com o chefe dele toda hora. Daí a pessoa tá aqui de bermuda sem camiseta. No caso, você. Eu fico... Não, ele. Eu fico meio angustiada, mas ele... Eles não fazem com câmera ligada. Mas tu já pensou, cara? A pessoa tá trabalhando ali sem camisa, de bermuda. Eu que isso? Trabalha assim todo dia. O Flávio trabalha assim todo dia. Não, gente. Não, mas o Flávio não faz reunião com o chefe. Gente, não? A produção de petróleo do país passa por esse escritório. Eu não faço reunião com o chefe. Eu nem respondo e-mail do chefe. Flávia, me manda o nome do teu, por favor. O chefe acha assim um milagre, que ele manda as coisas pra mim e de repente o serviço aparece lá no e-mail dele. Isso que é um funcionário que veste a camisa da empresa. Eu uso camisa todo dia. Que camisa é essa? Trabalhar. Aí, ó, camisa da empresa, Bling. Olha só. Agora o que aconteceu com a website? Bling é a empresa. Bling. Não é a sua, é a empresa pra onde você trabalha. Eu vi essa camisa da empresa, cara, trabalho, tudo bonitinho. Não, eu imagino que trabalhar. Eu visto assim. Camisa pra assistir webinar, que eu fico com medo daquela porra daquela câmera ligar, velho. Então, eu também. Nossa, durante as primeiras duas semanas, eu acho, até que ficava, eu abria a câmera mais vezes, porque eu percebi que eu tava realmente trabalhando, né? Mas agora, mais não, gente. Eu fico sem camisa o tempo inteiro, tô de boas. Você tá mostrando o peito peludo pro teu chefe? Não, na verdade, quando eu tô numa reunião que alguém abre a câmera e eu tô sem camisa, eu apenas falo, olha, eu não vou abrir a câmera porque eu estou sem camisa. E todo mundo, não, claro, tudo bem. Eu não quero ver essa cena. Hoje uma amiga contando que uma colega dela foi atender filho e foi não sei o que, nisso o celular foi pro chão, filmou a bunda da mulher no meio de uma reunião. Que bom. Né? Eu acho que a gente deveria criar um protocolo. Eu acho também. Já passou da hora. Porque não interfere só na vida do trabalhador, interfere na vida da família. Dia desse eu estava saindo do quarto da cozinha, né? Recém-acordada, tô passando pelo corredor, o marido fala: câmera tá ligada, o que é que tu faz? Tu te joga na parede do corredor? Né? Aí o olho roxo não foi porrada no marido, foi? Não, deve fugir dos olhares da câmera. Não, gente, eu acho que... Daí tu entra no quarto da filha, tá lá um professor de física falando. Gente, professor de física da minha filha. Sabe o professor do Curtindo a Vida Doidado? É igual. Tadinho. Alguém. Assim, tadinha. Física. Nossa, que divertido. Me deu pena da criança. Não, gente, o pessoal já... Daqui a pouco vem um comentário do professor da Clara, né, no chat aí, né? Pelo amor de Deus. Dá solta. O povo já desencanou tanto com esse negócio de se vestir pra reunião, que até hoje, acho que foi na CNN, tava passando uma entrevista com Nhonho. Qual o nome de Nhonho? Rodrigo Maia. É. Eu não sei o que é pior. Ele chamou o presidente da Câmara de Nhonho. A gente não sabia quem era. Parabéns. Nossa, mas como é que eles lembram o nome do cara? Eu esqueci o nome. Deu um branco aqui. Eu já ia falar, o cara morreu. Tá bom. Vai. Ah, continue. Aí tava no tribunal. Todo mundo de terno, né? Os repórteres e tal. De terno. E Nhonho tava lá, velho. De camisa polo. Cagando. É isso. Foda-se. Aí, velho. Tá de casa, velho. Mas eu acho que é quarentena. Outro dia ele tava só tinha... Rede nacional. Para Flávio é parente dos Pires. Não. Pires é... Ela é filha do Fábio Júnior também, é isso? Não, mas só tem filho do lado que ela falou. Não, sabe o que é pior? Outro dia o Nhonho tava lá fazendo uma nota de repúdio e tudo mais, e só a coleção de uiscão assim atrás, sabe? Tinha Black Label, tinha Blue Label, uma coisa maravilhosa. Lidando com isso, eu adoraria fazer esse tipo de rechaçamento público com um monte de uísque atrás de mim. Então, a gente tá na quarentena, beber é uma coisa que dá pra fazer. Tudo bem, mas assim, vamos combinar que existe uma coisa chamada assessoria de imprensa que vai falar pra você, fala, tira esta merda. Não, para, para. Assessoria de imprensa não existe no Brasil. Em Brasília, Brasil, então, tá em falta há muito tempo. Eu falo assim, olha aqui, não, a moral de Mayra pra querer questionar isso. Tem. Porque hoje ela falou assim, putz, a gente tem live do Papo de Gordo e acabou o álcool em casa. Acho que eu vou ter que sair pra poder comprar cachaça, que não tem nada aqui. Aí ela sai de casa, volta com 4 garrafas de vinho. Quando ela tá voltando, entregaram a encomenda de vinho dela, mais 6. Então, assim, então, olha assim, com que moral. Ela acabou de lavar e guardar 10 garrafas de vinho. Eu que certeza, tive. Até segunda-feira acabaram. Mentira, certeza mentira. Que a segunda acabaram. Mentira, deu até terça frouxa. Olha só, eu estava esperando a transportadora entregar um. Ah. Aí deu hoje, não chegou. Eu falei, voltei. E acompanhar minha amiga Elba. Porque... É, vai ter que beber durante a live. Eu não bebo acho vinho, Lore. Mas é beber, Elba, qualquer coisa. Não precisa ser beber vinho. Esses... Gente, agora eu vou falar uma coisa. Não bebam gin, porque esse negócio não é de Deus. Não, mas não é mesmo. Eu tenho certeza que eu tô sóbria. Deixa você levantar pra você ver. É. Não, eu já fui na cozinha. Já levantou? Eu tô aqui pensando se eu vou fazer o terceiro. Não, mas, tô com medo. Mas ela tá comendo chocolate aí, não vai subir tanto. Não, a pessoa deve beber água, porque aqui são anos e anos. Não é à toa que gin é a bebida de Betinha. Eba, vamos fazer uma pesquisa agora online com as pessoas aqui, porque a gente já Betinha. Tá com 34 pessoas online. Quem quer que a Eba faça o novo drink? Responde aqui sim. Se duas pessoas responderem, a Eba faz o novo drink. Ah, sim. Se tivermos 2 milhões de comentários, eu paro de beber, é isso? O Fernando é sacanagem, porque o Fernando fica comentando. Fernando, é café com leite hoje, tu não vale. Pronto. Eu contei uns 2 aí. Já foram vários sim aqui, então você pode levantar e fazer o seu novo lá, tá tudo certo, tá bom? Gente, essa garrafa de água é a mesma de todas as lives. É a mesma, Tapioca. Tu viu como eu sou uma pessoa que cuida do meio ambiente? Uhum. Ela cuida tanto que tem até lodo ali embaixo. Ela tá criando vida ali, é só isso. Algas, já tem algas sim. Ali no fundo. Pra ficar não, eu lavo, gente. Não é porque eu não lavo, porque eu reciclo que eu seja porta. Gente, o que quer dizer com isso? Que tem umas garrafinhas assim aparecendo aí na live. Sim, Carlos Fernando, está frio no Rio. Já tem ali um ecossistema nas garrafinhas de água de Dudu. Que bonito. Pra fechar é agora difícil, gente... porque ficam os bracinhos saindo assim, ó. Agora nós sabemos o que aconteceu com o Nemo. Né? Carlos Fernando, amor, use você, querido. Mais uma vez, tava baixo. Não sei, eu tô brigando, Carlos Fernando, o cara cismou que sutiã. Ninguém usa mais sutiã na pandemia, cara. Aí eu está bêbada já. Comentário bobado. Todo mundo voltou pra você fazer mais um drink. Eu acho que você devia fazer mais um drink. Só pra deixar. Vai lá fazer. Eu acho que você não está bêbado o suficiente. Tá precisando mais um, até porque a gente. Não, gente, falar merda aqui, tudo bem. Eu só não posso falar merda no WhatsApp. Exatamente. Aqui. Deixa eu falar uma coisa: pegar esse link aí do lavar garrafa. Não lavar garrafa. Não é pior. Cara, a Tapioca quer falar algo sobre lavar garrafa. É isso aí, acho que é algo certo. Fala, Tapioca. A gente bota a terra dentro da pedrinha. Tem que falar baixo. Mais uma vez eu tenho que falar baixo. Porque né? É de alguém que tá aí. Meu pai. É o único que toma uísque aqui em casa. Eu não gosto de uísque, né? Ele traz a garrafinha dele e tem um copo de uísque aqui em casa, que é o que ele consome. E ele mesmo lava, mas ele lava assim um copo tão rápido que ele continua transpirando, né? Fica a condensação do copo mesmo. Ele continua gelado. Gente, o copo continua gelado. Não, o que é pior, começou a dar formiga no armário de copos. Eu não entendi. O que tá dando formiga nos copos? Não vai dar da formiga em álcool. Mas tem malte, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Eu sei que depois que a gente começou a vigiar de pegar o copo e lavar de novo, parou de dar formiga, né? Resolveu. Parou de dar formiga, só se reunindo toda semana no AA, né? De amargosa. A pessoa que vai ficando mais velha, ela vai parando de acreditar no poder do detergente e do sabão, cara. Eu já percebi isso. É aquela coisa que não te mata, que te deixa mais forte, exatamente. Né? Exatamente. É que exatamente. Se você tiver um passado de atleta, aí é que é. Aí é que tira Não, passado de atleta. imune. Não, qual depende. Se você tem um passado de atleta, você acaparou em laranjas. Quando você sai das competições, aí você tá imune. Você falou o que, Palina? Qual foi sua pergunta? É o que você quer saber? O meu PIN do WhatsApp, por favor. O seu PIN do WhatsApp é 6669. Obrigado. Eu achei que ela ia fazer uma pergunta séria, essa filha da puta. Aí eu prestei atenção pra ela nesse momento. Mas ok, tá bom. Em frente no assunto de uísque, porque hoje quando... Ei, Tapioca, só trazendo esse assunto da garrafa de novo. Nos fungos não é ali que dá pra tirar coisas que protegem pra gente... Tira os fungos da garrafa. Tu não vai deixar o Dudu, não vai estar mais protegido por estar tomando em garrafa toda cheia de fungos? Não, tá, não vai dar assim que você faz penicilina na porra. Com penicilina pura ali, ó. Ele tá achando o que é que deixa o pão. Eu tenho uma associação com a penicilina agora. É isso aí. Porque foi a contaminação, é. Pior, tá achando que o Dudu tá tomando Yakult, lactobacilos vivos. Assim, eu acho que a chance de eu criar penicilina por acidente são maiores que de eu ganhar na Mega Sena acumulada, né? Então é tudo uma questão de matemática. Como disse a Elba, agora até eu tô dando aula de estatística, né? Então eu acho que é apenas possibilidades. A gente tem que aproveitar o reinado de Bolsonaro pra fazer o inteligente. Exato. Flávia, você falou o quê do Yakult, que eu não entendi? E deve ter começado assim, né? Com uma garrafinha que ninguém lavava. Sim, você usava, botava lá, tomava o leite dele toda manhã. O fermento foi criado da sujeira, não foi? Balena, a humanidade que foi criada na sujeira, Balena. A gente afinal, existe, do barro vieste do... Porra, é tornada. Nós somos mais limpinhos que vieram do céu. Na verdade, o Dudu também é top term. Cara. Eu posso falar o seguinte, uma coisa. Porque eu já vi os programas já com essa mulher já fazendo. Essa mulher que o Nando tá imitando. Ela fazia um negócio que é a cápsula não sei do que. Que dá energia e vigor. E ela não tem energia pra terminar a frase. Voz, mas você tá morrendo. Eu acho que a gente tá errando. Eu não experimentar o cogumelo do sol e o iogurte da Top Term pra correr. Eu acho que sim. Acho que deve ter mais eficiência do que a cloroquina. Eu acho que tem que bater tudo num recipiente feito com nióbio. Nióbio arranja, hein? Você aquece e depois você refrigera rapidamente, faz uma pasteurização ali do cogumelo do sol com o iogurte da Top Term, né? E sei lá. Aí você coloca pra decantar num barril de... E toma com gin. De nióbio. E toma com gin. Faz um enema, né? Algum, você é tomado por via retal. Tem algum... Como é que chama esse bicho? Tem que ter alguns ornitorrincos do Amazonas, da bacia do Rio Amazonas. Você transforma isso em supositórios, né? Você faz o supositório ali, né? Com cápsula de nióbio também, que é pra dar resistência, né? Pra absorver bem o organismo, né? Vocês estão muito descompensados. E vamos fazer os testes. Vamos começar os testes ali numa região aleatória em Brasília. Vamos começar no Alvorada. Porque assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já perguntei pra prefeito da minha cidade se eu podia ir pra falar a fugida. Ele disse que eu acho isso fodendo. Muito chique. Você ter o WhatsApp do prefeito da sua cidade. Eu batia nele quando a gente estudava junto, mas tudo bem. Eu acho que ele tem medo. Foi por medo que ele deixou entrar. Não, ele tá no mesmo grupo pessoal. Mas enfim. Se eu pudesse, mas se eu andasse na rua, eu ia levar uma sova de cinco. Nisso eu pensei. Vou me voluntariar para dar sova de cinta na porta do Alvorada. Pensa na sua, cara. A pessoa tá saindo de uma cintada nas costas. Eu, no lugar de cinta, eu usaria uma tainha covada e crua. Não, pode pôr, Tapioca. Pode pôr, Tapioca. É isso. Já passou. A Elba já parou de afrontar a lei. Eu vou de submarino. Ainda bem. Foi por isso que o Júnior tirou a cara dele, velho. Ninguém pode provar que ele está na live. Eles não botam bonequinho genérico. Imagina na hora de depor, né? Na justiça tem um boneco azul genérico também que está depondo. Esse aqui é o piloto automático, né, do Apex. Não, o pior é que se chama o Blue May Group, sabe? Vai estar lá na fila do Tops, todos nós e o Blue May Group, sabe? Os caras do Blue May Group não vão estar entendendo porra nenhuma. Eles vão falar, caralho, por que a gente tá aqui, porra? O que tá acontecendo aqui, gente? Eu nem sequer sei o que é isso. Então... Vocês têm que prestar depoimento, mas nós não falamos. É, sabe que eles vão voltar? Eles vão estar batendo tambor em vez de falar. É um, peraí, é um toque pra sim, dois para não. O problema é quando chega na performance com tinta, né? Jogando tinta no delegado, na delegacia. Mas vamos direto pro pau de arara, não, né? Não. Aí é uma explicação sobre como os aerossóis ficam pairando pelo ar e você sendo pelo contaminado. Aerossóis. Não. É porque os repórteres param... Aerossóis são os sóis que ficam pairando. Os repórteres... É a segunda fase do projeto do Aerotrem. Primeiro Aerotrem, depois um Aerostories. Não, vocês não estão assistindo. Vocês não estão assistindo o programa lá do coronavírus. Eles, eles falam aerossóis como se fosse SSC cedilha O. Aerossóis. Porque isso é o que fica. Porque a sílaba, né? Você pega, o perdigoto sai, mas tem uma gotícula que é menor ainda, que fica pairando pelo ar, anda não sei quantos quilômetros, corre mais do que Rubiane. E aí eles pegam e ficam lá assim, fazendo uma nuvem, e aí esses negócios. E aí o nome dele é Sol, e como ele tá. Aerossóis. É só de solo. É. E o fluido? A quantidade de fluido que nós estamos ouvindo. Mayra tá tão técnica, daqui a pouco ela não tá mais limpando a sujeira da casa, e sim a sujidade. Exatamente. Isso é a antisepsia doméstica. Sujidade. A antisepsia doméstica. Mas Tapioca, fale pra mim, por favor. Está certo, aerossóis? Tá, a gente sempre falou aerossóis. Tá vendo? Os aerossóis, eles batem nos fluidos, Mayra. Tá bom, Tapioca. Nas aulas de Everest, lá no Xeta, aula de redação, ele falava aerossóis, com certeza. Era isso que ele falava. Não, fala na faculdade, pô. Isso aí é termo técnico. Aerossóis? Aerossol e sujidade é coisa que a gente não, usa. Não, sujidade tá tranquilo, mas aerossol. Não tá tranquilo, não existe essa palavra sujidade, não existe essa palavra. Claro que existe, gente. Use isso, não. É o Dudu não entende de higiene, não adianta falar sobre sujidade com ele. Eu tô roubando nada agora, hein? Eles estão achando que eu falei a palavra errada, mas. Coitado, o cara nunca vem, tá aqui. Nunca vem, sou escorraçado assim, é por isso que eu não falo. Fica quietinho que eu Tapioca, você, como consultor técnico deste programa, me ajude, por favor, porque eles estão me sacaneando achando que eu tô falando. Não, você tá falando certinho, pô, gente. Sim, já tá na época do pinhão. Pinhão. Eu acho que você tá falando longe do microfone que você, a gente tá percebendo palavras suas. Pinhão. Eu falei pro Nando pinhão, o Nando entendeu. Entendi. E já me respondeu. Que bom. Pronto. Então, pô, já tem gente vendendo pinhão pra cá. Aqui é tudo. Eu não sei se aerossóis existe. Não, mas eu quero contar a parada. Porque o Mário tá aqui pagando toda aí de higiene. Não é só nem comigo nem de longe. Então, eu sou o técnico responsável e não tô acreditando em mim. Olha só, falta credibilidade. Sabe o que é isso? Isso é fator do Bolsonaro, não se acredita mais em ciência, não se acredita mais no quem fala certo. Estão pensando que eu não existo, que eu sou CGI, pô. Não adianta acreditar, porque as pessoas, por mais que você repita... Como é que você repita? Fala, é aerossol, já foi. É certo, todo mundo entendeu. Já foi, gente. Mayra está certa. Olha, uma coisa que eu aprendi depois de vários anos de casado, Mayra está certa. Sempre, não importa. Mas hoje ela confessou pra mim que ela acha que ela vai acabar morrendo desse negócio, porque ela esquece que ela lavou as mãos e peguei álcool contaminado de novo. Então ela chegou da rua hoje, pegou um monte de coisa, começou a lavar as coisas, colocou tudo ali, belezinha, pronto pra poder guardar. E aí na hora que ela acaba tudo, que já tinha lavado tudo, ela vai lá e pega a caixa de papelão que veio da rua, anda e já vai, já indo embora de novo com a mão. Eu falei, Mayra, a mão. Mas olha aqui, vou te falar, hoje eu entrei assim numa paranoia. Ah. Porque assim, tu chega, daí tu pega o álcool, né, o tubinho de álcool, a tua mão tá suja, daí tu limpa, né? Daí a tua mão tá limpa. Mas daí, depois tu vai pegar o álcool de novo e ele tá sujo. Eu passo álcool no álcool. Eu também passo álcool no álcool, mas sempre em algum momento alguma coisa vai ter contato com a tua mão suja e tu não vai conseguir limpar. É só prestar atenção. Eu quase sentei em posição fetal. Eu consegui, comecei a chorar hoje. Mas o vírus não fica com medo da embalagem de álcool no bike? Pode ser, hein? Faz sentido, hein? Faz sentido. Porque tu não precisa realmente passar o álcool, só precisa deixar várias embalagens próximas, o vírus fica com medo e foge. Da casa, faz um cinturão. Isso. Aí não precisa nem da máscara, né? Só se amarrar o álcool na cara. Isso aí. Mas eu não uso máscara, aqui, ó. Não. É o povo que tá fazendo máscara. O povo que tá fazendo máscara de crochê. O que é que vocês me dizem? Me dá pra sunga, Elba. Eu digo que Davi explica. Vocês precisam ver. Davi explica. Você reclama esse negócio de álcool? Olha, mas eu acho que o de crochê não dá. Ah, mas eu boto... Você vai falar o que de álcool? Ah, vocês estão falando de álcool, tá? Num desses webinars que estão tendo aí, falando sobre como fazer ultrassom e UTI no caso de coronavírus. Aí tem o protocolo de paramentação, né? Se vestir. Então você entra no vestiário, aí você tira a sua roupa, você veste primeiro, veste um macacão, né? Aí higieniza a mão antes de pegar o macacão, veste o macacão, higieniza a mão novamente, aí você vai vestir a capa, que vai higieniza a mão novamente, aí você vai colocar a máscara primeiro, higieniza a mão novamente, aí você coloca o face shield, né? Que é aquele negócio que cobre, higieniza a mão novamente, aí você pega a luva, calça a luva e depois... Eu já tinha tirado minha mão fora, né? Gente, é um negócio. Não é mais fácil você mergulhar numa piscina de álcool gel e sair de lá? Não, mas aí tem que ser. A cada peça você vai higienizando a mão. Só pra vestir 6 vezes. Eu fico imaginando o cara começa lá e veste o macacão, higieniza a mão, aí ele põe a touca, higieniza a mão, aí ele vai põe a máscara, aí ele vai põe a luva, aí ele põe. Merda! Eu tenho pra mim que no reflexo ele ainda bota gel, álcool gel na luva aí, pra não. Tá, bota aquela, mas isso é pra cada paciente? Isso é pra entrar na UTI. Tá, mas aí tu atende todos os pacientes com o mesmo traje. É, no caso, você vai fazer uma ultrassom, você faz um exame e sai. E pra limpar o aparelho todo depois, e o gel, você tem que levar um potinho de gel, que você geralmente usa aquele pote de grande, né, tamanho de um pote de ketchup. Você leva um potinho de gel, cadê minha mão? Você leva um potinho de gel desse tamanho. Sobra. E tem que economizar, né? Não, é porque você vai usar e jogar fora o que sobrar. Então, se você leva um grande, você vai desperdiçar. Ah, tá, então aquela porcaria gelada que vocês jogam na gente, aquela quantidade absurda, não tinha necessidade. Você não entendeu que... Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Joga fora que vai ficar contaminado de coronavírus depois. Então tem que... Não. Eu sou econômico com gel, velho. Eu juro por Deus que eu sou econômico com gel. É bom pra mim e bom pro paciente, né? Porque o gel... Aquela porra é gelada. Eu trabalho num lugar que usa gel aquecido. Ah, tu, né? Eu morava em Itajaí e o puto lá usava gel gelado mesmo. Tirava do freezer, inclusive, né? Então, aí ele botava... Gente, massa, sabe o que é? Ultrassom de mama no meio do inverno, final de tarde. O gel... Eles relaxam? Geladinho. Tem mulher que se arrepia tanto que o mamilo cai no chão. Juro. Olha. Pega, olha, isso aqui é seu, moço. Mas assim, Tapioca descrevendo a história aí de botar as roupas e tudo mais, fui eu hoje saindo do carro, que assim, parei o carro, sinceramente. Aí, antes de sair com as compras do carro, eu peguei o álcool, botei mais álcool gel, passei no painel do carro, todo onde eu toquei, aí mais álcool gel na seta, no lugar onde, na chave. No espelhinho, né? No espelhinho. Onde eu toquei dentro do carro, eu passei álcool. Não, mas eu passo isso antes, por exemplo, quando eu vou na rua, aí eu chego, tô voltando, porque eu fui no mercado, fiz alguma coisa. Aí voltando pra casa, antes de entrar no carro, eu jogo, entupo a mão de álcool gel, jogo na chave, passo na mão, abro a porta da maçaneta, sento. Aí quando eu sento, eu jogo mais álcool na mão, passo na mão de novo, espalho no volante, na marcha, não sei o que, aquilo outro, e venho pra casa. Sim, mas não chego passar álcool gel na máscara, de novo, viciado. Depois que eu parei na marcha, casa. Marcha. Marcha. Na máscara. No câmbio? É câmbio, isso. Câmbio, aerocâmbio. A gente não pode colocar o F na máscara. correndo o risco de falar uma grande bobagem. A gente tá no papo de bobagem. Não, não seria a primeira vez. Não, não seria a primeira vez, não. Isso aí é até comum. Já alterei tal esse procedimento todo, tal, eu entendo, mas. Mas é o seguinte, você vai sair de casa. Tá. Você vai lá, você põe o álcool gel, besunta bem a mão. Você tá com álcool, você sente a mão úmida de álcool gel. Esse álcool gel que tá ali, aí é até uma pergunta técnica, mas esse álcool que você tá sentindo aí, tua mão ainda tá úmida de álcool, ele não tá de certa forma protegendo aquela área? Não, porque ele tem que secar pra te proteger. É isso? Mais ou menos. Peraí. Vamos contar com... Se ela ainda tá úmida, se ele ainda tá úmido, né, ele ainda tá secando, entendeu? É como se ele ainda tivesse ativo. Quando ele seca, secou, aí parou a ação dele. Sim, aqui ele não tá protegendo, mas se eu tô com a mão úmida ainda de álcool, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu tô com a mão úmida de álcool, ainda tem umidade do álcool na minha mão e eu peguei ali no apoio do carrinho do supermercado. Quer dizer, se a minha mão tá úmida, eu coloquei ela ainda úmida de álcool e aquela área que eu coloquei em contato, eu não tô me contaminando ali, certo? Você tá limpando mais ou menos, né, a área. De certa forma, eu tô criando uma barreira, porque eu faço muito isso. Quando eu chego no mercado, eu encho a mão de álcool e melo todo o carrinho também e fico com o álcool na mão. Quer dizer, enquanto a mão tá úmida de álcool, eu, em teoria, eu tô meio protegido. Ou não, não é assim. É, porque você tá, o álcool ainda tá agindo, dissolvendo a gordura. Uhum. É só que acontece, você vai chegar e vai pegar o saco de arroz que estava lá e vai botar a mão de volta no carrinho, você contaminou de novo o carrinho. É impossível, contamina de novo, depende de qual. Não, mas o que eu tô dizendo, mas tudo bem, Júnior, agora vamos supor, eu peguei o saco de arroz aí. A comida Ricardo Chão tem a regra dos 10 segundos. Porque o que eu faço no mercado, muito disso daí, eu vou dizer, cada corredor que eu entro, eu encharco a mão de álcool. Eu tô com a mão úmida, e é isso que o Tapioca tá falando. Eu sinto o período em que a mão tá úmida, quando ela seca, eu vou lá e coloco mais álcool. Tá neurótico pra cacete, tá muito. Sim. Você tá no nível de neurose massa. E Tapioca, e passar muito álcool, tu não cria microfissuras na pele que fazem com que tu se exponha mais ainda? Se ressecar, sim, a pele resseca e abre. Mas geralmente o álcool gel que a gente usa, ele tem um creme hidratante. Mas, então, previne. Tem uma outra coisa que eu quero defender aqui, quero que seja estabelecida essa regra. Vamos levar no Supremo. Tu quer um decreto? Eu quero um decreto. No máximo, da regra... de repúdio, você sabe disso. Olha só, se a vida inteira a regra dos 10 segundos funcionou pra tudo, por quê? Pro coronavírus tem que funcionar. Mas é um corona, chinês. O corona, ele veio pra acabar com isso. Ele canta, não, isso aí é japonês. Não, mas, é tudo igual. Isso daí que o Flávio tava. Eu faço isso com o volante do carro, gente. Ué. Entrei no carro, e minha mão, e aí depois frego, eu passo no volante. E falo, depois eu me lambuzo pensando no geloba. Uma coisa, por exemplo, quando eu saio do apartamento e tal, eu deixo a mão encharcada de álcool e tal. No corredor, chamo o elevador. Eu chamo põe o dedo ali no botão, tá? Ponho mais álcool, fico ali esperando. Quando chega o... Não. Chama o elevador, cotovelo. Não, eu não tenho esse hábito de enfiar o cotovelo, não adianta. Eu não consigo me doutrinar pra isso daí. Mas eu tô com a mão bem úmida ainda de álcool. Quando chega o elevador, que eu vou apertar o botão interno, eu tô com álcool na mão ainda. Eu ainda tô com a mão úmida ali, então... De certa forma, eu tô mantendo a mão protegida. Mas você tá conseguindo evitar tocar no rosto? Porque pra mim a parte mais difícil é não tocar no rosto. A parte mais difícil é colocar a máscara sem sentir qualquer tipo de coceira. Se eu preciso no tocar no rosto, eu sempre carrego um tubo de álcool comigo quando eu vou pra rua. Ele taca álcool no rosto. Não, eu ponho álcool na mão. Eu passo álcool na mão, deixo a mão bastante úmida, e aí se eu preciso coçar alguma coisa, eu coço com a mão encharcada de álcool. Com a mão seca, nem fodei. Gente, o mais difícil pra mim é viver nessa pandemia. Duas, três horas se ficam de máscara. Imagine eu que trabalho de máscara de manhã e de tarde e eu acho que vou ter cálculo renal, porque só de pensar em limpar, pra tirar a máscara, pra beber água, pra botar de volta. Tapioca, você escolheu isso pela sua profissão. É que nem eu ser advogado, tem que usar terno no Rio de Janeiro. Entendeu? Tu queria ser rico, Tapioca, lembra disso? Tu queria ser rico. Eu não escolhi ser cirurgião, nunca gostei de ser cirúrgico, odeio máscara. A minha sobrinha engenheira, eu não tinha corona. Olha, tu podia ter feito medicina econômica e ser ministro da saúde, tá vendo? Todo mundo na fábrica voltou a trabalhar e agora a gente tem que trabalhar usando máscara o tempo inteiro. Ela tá me dizendo que ela sai de casa pra pegar o ônibus pra ir pra fábrica, o ônibus passa, sei lá, 5:30 da manhã, então ela coloca a máscara 5:30 da manhã e só tira a máscara, ou só pode tirar a máscara máscara, ficar sem, quando volta pra casa à noite. Então, na hora que ela entra no ônibus, até a hora que ela chega de volta em casa, ela tem que estar de máscara inteiro por causa das regras. Mais de 12 horas. Mas não deveria trocar a cada 4 horas? Eu imagino que ela deve trocar. Né? Eu imagino que deve trocar de máscara. Não, 2 horas mais ou menos. Como, sei lá, parar pra comer, coisa do gênero. Mas assim, 12 horas usando... Eu não consigo entender esse negócio de 2 horas, 3 horas, ou até a máscara ficar úmida. A minha máscara fica úmida em meia hora. É, Júnior, é porque você, né, Júnior? Primeiro você mora no inferno, né? Já começa por aí, né? É. Eu tava fazendo a conta aqui, porque meu trabalho ia voltar semana que vem, mas aí prorrogaram. Beleza. E eu tava... Obrigado, Dória. Beijo. Lindo. Gostoso. E aí... Prorroga até segundo semestre. Eu comecei a fazer os cálculos de quantas máscaras... Vamos acelerar. Prorroga seu carnaval. Porque assim, iam ser 4 por dia, sendo que tem que lavar e secar pra... E agora vai começar o inverno. Então eu ia ter que ter aqui em casa pelo menos umas 20 máscaras só pra mim. Eu já fiz, eu fiz aqui em casa 8 máscaras pro marido, fazendo 8 pra Clara, e vou fazer 8 pra mim. Então, mas só que você não vai ter que... Tu não tem das meias do Papo de Gordo? Transforma em máscara, caralho. Porque assim, você tem que... Se você vai pro trabalho, você tem que ficar 8 horas no trabalho e mais o tempo de deslocamento. Vai ter que ser 12 horas ali brincando. Não, acho que o tempo de deslocamento é do seu carro, eu não usaria, não. Porque eu tô no meu carro, tô protegendo meu carro. Não, tem... Mas tem que usar, Dudu, porque tu pode precisar abrir o vidro. Se bem que como a gente deixa o carro parado no estacionamento manobrista, então na praia a gente teria que usar. É, não tem que usar manobrista. Cara, eu confesso que no meu carro eu não uso. Agora, detalhe, só entro eu, inclusive aqui em casa, como a gente tem 2 carros, o que eu uso pra trabalhar pra ir pra clínica, só eu, hein? Só tá bem exclusivo nesse. E não dou carona, nem nada, então tô de boa. Eu uso, boto a máscara quando eu vou sair do carro. Saio de casa sem, chego lá, tô fechado no ar-condicionado, chego lá, eu boto. Mas aí... Cara, o ar-condicionado também não é... Não, ele ajuda a dispersar, ruim. Inclusive. É? Dispersar. Verbo. Pô, tá foda hoje, hein? Não. Higiene também é pro cotonete. Teve um estudo que eles pegaram, fizeram umas simulações lá com a corrente de ar com uma pessoa contaminada no fluxo do vento do ar-condicionado e aonde que esses aerossóis, até onde eles chegariam e contaminariam, por exemplo, se você está num restaurante e tem 3 mesas perto de uma parede, você está na mesa do meio, você contaminaria as 2 mesas. Então, pelo ar-condicionado. Então o negócio é ficar de janela aberta. Sim, basicamente. Sim. Mas isso, se você estiver sozinho dentro do carro, não tem problema. Sim, se você estiver sozinho, dentro do carro, não. Não, porque eu me preocupo com esse negócio do ar-condicionado, porque aqui, se bem que o Vitz, eu acho que bateu com a cabeça na parede, ele está funcionando um pouquinho melhor. Tá funcionando um pouquinho melhor. É, então assim, mas daqui a pouco voltam as aulas, né? Olha, a coisa tá meio... eu não vou falar o nome da empresa, não sei se pode falar ou não, mas a pessoa recebeu um comunicado da empresa, aqui pra São Paulo, né? E no comunicado eles falam que não se sabe quanto tempo vai ser esse período de quarentena e de afastamento e tudo mais, e que mesmo que o governo diga, olha, podem voltar aos trabalhos, não vai ser assim que vai funcionar com eles. Eles vão analisar a situação, eles vão ver o que está acontecendo, vão ver qual é a necessidade de quem precisa voltar realmente ao escritório e quem vai continuar em casa, porque o serviço em casa está funcionando, não afetou a operação, não afetou nada, e que independente do que o governo falar, eles vão manter o pessoal em casa até a coisa ser segura. O STJ, o TST, agora não sei quem foi, disse que a morte por coronavírus de empregado é acidente de trabalho, e eles precisam pagar por isso. E isso daí é o que eu tô tomando pro Logan e Max quando volta à escola. Eu tô pouco me fodendo porque o Dória vai falar ou porque o maluco do Alvorada vai falar. E maluco do Alvorada. Então, eu tô pouco me fodendo porque eles vão falar. Meninos só vão voltar pra escola quando for seguro. Também. O seguro pra mim é quando a coisa estiver sob controle, tiver UTI sobrando de novo, quando tiver um tratamento ou quando tiver uma vacina. Antes disso, eles não voltam pra escola e eu quero ver que conselho tutelar vem aqui me encher o saco. De falar que estão matriculados que voltam com os 2 olhos roxos. Cara. Eita! Meu punk favorito! É... Falando da realidade da China. Ah, porque a China está voltando, porque daí cada aluno recebe não sei quantas máscaras, tem toalhinha para... Cara, já entraram numa escola pública para ver o que é a cantina da maioria? Não tem como. Que negócio, não, porque a China está fazendo... Aqui não é China. Não tem como. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil, é uma terra de gente burra, de gente que acha que soma gripe, gente que acha que não tá morrendo ninguém, só que não tem UTI, não tem porra nenhuma, os hospitais não tem vaga, mas não, não tá acontecendo nada. Então não tem essa de coisa, ah, não, porque lá tá, aconteceu assim. Aqui é tudo diferente. Aqui acho que a gente vai ter uma das quarentenas mais longas do mundo, vai ser aqui por causa do povo burro que tem no Brasil. Então não adianta não vir uma autoridade qualquer falar, não, ah, não, pode voltar pra escola, pode voltar pra escola, o caralho. Tem tratamento? Tem UTI? Não tem? Vão ficar em casa. Foda-se o que o governo vai falar. Falando em povo burro... Também pensa igual. Falando em povo burro, o Biqueri tá comentando aqui no chat do YouTube que o jovem... O Biqueri é burro? Tu tá chamando o Biqueri de burro, é isso? É absurdo, Dudu. Ele tá comentando que o Jovem Nerd já tá vendendo máscaras tematizadas nesse momento. E a gente, Papo de Gordo, como sempre, é burro. Não faz, não sabe... Não, peraí. Vamos falar uma coisa. Nós prezamos pelo... Que eu falei pro Palina... Semanas atrás, Elba, faz umas máscaras aí. Aproveita que você tá aí nessa coisa, sim, sem fazer nada, só tomando banho de sol pelada. Faz umas máscaras, a gente vende, a gente... É sempre que eu não tomo banho de sol pelada, hein? Ah, saudade, hein? Saudade. Os seguidores estão reclamando. Né? Os vizinhos eu não aguentava mais. E aí, gente? E agora o povo teve tá vendendo mais, não teve máscara. Mais selfie da aula de yoga. É. E aí tem um amigo meu de tapioca que mandou bloquear. No grupo que a gente tá lá juntos a máscara que o pessoal trabalha, tô brigando ele a usar. Cara, é claramente uma calcinha de dançarina de stripper de Las Vegas. É... Eu nunca vi, claramente, então não sei como é que é o molde. Claramente. Mas tu quer essa pro Papo de Gordo? Não. O Papo de Gordo pode ser algo mais diferente da que você comprou aqui pra casa, não. Não, aquela máscara dele parece um bojo de um vestido de cetim, uma camisola de cetim. Parece que pegaram só a parte do peito, botaram duas alças e puf. Não, mas a máscara que eu fiz... Peraí, deixa eu ver se a máscara tá aqui. Não, não tá, tá pra lavar. A máscara que eu fiz, que é super fácil, super simples... É, o molde que eu usei foi um coador de café, desses filtros de café, de papel, número 102. É certinho o tamanho da máscara. Daí é só fazer, cortar quatro partes, montar, bom, fica muito bom, certinho. Eu já precisei ir pra rua, eu comprei dois kits, comprei quatro máscaras dentro da... Na Droga Zil, da marca própria deles. Eles tinham uma fechadinha e tal. Três camadas. Descartável ou não? O caralho a quatro. Descartável? Não, de pano, três camadas, 100% algodão, o caralho todo ali. É muito difícil achar descartável. A calcinha de hoje. Mayra quer mostrar aqui a calcinha. Deixa eu ver. Ah, então, é essa aí que eu fiz com... Ah, peraí, deixa eu mostrar que eu fiz de teste, peraí. Olha a dobrinha aqui, olha aqui. Cadê aquela sua feita de cueca cinza? Não sei, Mayra pegou a preta. Gente, tem uma cueca igualzinha àquela sua máscara. Mayra pegou a preta. Essa foi que você fez, Elba? Essa aqui eu fiz de modelo, usando como molde o filtro 102, o filtro número 102 de café, esse filtro de café. Ela tá sem elástico. Precisa colocar de verdade, só chega junto. É, cobre bem. É assim é que eu uso aqui também. Você você sobe sua barba, é muito mais simples. Agora, te falar uma coisa, depoimento hoje. Eu tenho quatro camadas de proteção. Depoimento hoje. Sabe, hoje eu tava no supermercado, todo mundo usando máscara, não tinha ninguém sem máscara. Mas sabe que eu me senti estranha? Por quê? Porque assim, os caras passam e ficam te olhando, você fala assim, alguma coisa vai acontecer aqui, tá todo mundo mascarado, passam umas pessoas assim, meio mal encaradas, te olhando. Mas porque todo mundo tá desconfiado. Eu achei que você ia falar que estava se sentindo estranho, se você era a única que estava com a máscara entre o nariz e o queixo. Pode ser. Era a única que tinha uma máscara de fato pra cobrir o que precisava cobrir, né? Pode ser também. Não, mas... Olha, eu tô me achando lindo. Mas tava estranho, porque assim, todo mundo olhando com as caras assim, meio esquisita pra você, sabe? Tipo, desconfiado. É porque todo mundo potencialmente infectado. Quando eu fui no mercado da outra vez, primeiro que tinha alguém no corredor que eu ia no mercado, eu dava um espaço muito grande entre ele. Às vezes eu nem entrava. Então, e o supermercado estava lotado. Inclusive, não tinha carrinho disponível. Eu tive que ir no caixa esperar alguém terminar as compras poder pegar o carrinho, porque não tinha carrinho disponível. Mas isso é muito bom, porque essa semana tem também. Tem que rodar, né? A economia tem que estar viva. Afinal de contas, os CNPJs estão no UTI. Não vamos esquecer da marcha dos 9 mil de ontem, né? Puxa vida, a indústria automobilística não está vendendo carros, eles estão fodidos, tadinhos deles, né? A prioridade é vender carro no país. Eu achei engraçado que o Caio Coppola quer que abra concessionária. Quem é que vai pra concessionária comprar carro agora? Não, o Caio, vamos falar de Caio. O Caio, ele vai ser dispensado pela CNN, porque a CNN agora já não tá mais nas graças do gado, vai ser abandono de incapaz, coitado. Vai dar um processo fodido em cima da CNN. Caio, gente, que medo tão bom. E ele mete o pau na CNN, mete o pau na mídia em geral, na CNN ele inclusive. Disse que tem que estar todo mundo... Foi? Ele falou, não, aqui tá todo mundo errado. A gente tá sem máscara, a gente tinha que estar usando máscara também. E no meio do debate ele botou a máscara dele e ficou lá de máscara. É porque a Globo agora tá todo mundo falando, né? É, isso aqui tá errado. Sim. A gente tinha que estar de máscara também. Ele não tá, né? Mona Lisa tinha que estar de máscara, Augusto tinha que estar... Isso é, fala o nome mesmo. Quem e tava de máscara? Desculpa, você falou? É, mas ele acredita. Mona Lisa pergunta. Ele acredita? Eu tô vendo a hora que a Mona Lisa vai dar a volta no estúdio e vai bater nele, né, no meio do programa. Né? Ela vai sair do lugar onde ela... Você vai ver ali a divisão da tela ali no meio, né? Ela saindo e tudo dá a volta. Aí sobe aquela mão acertando a nuca do Caio Coppola. Ele merece ficar de joelho no milho. Ela dá assim, burro do caralho, para de falar merda. Não, o interessante é que ele toda hora fala de um estudo que falou que fez uma proporção da taxa de desemprego com a taxa de mortalidade, que são diretamente proporcionais, tal, para cada tanto emprego perdido, a taxa de mortalidade aumenta não sei quantos por cento, tal. Um estudo que fizeram em 2012. Aí ele fica argumentando sempre com esse estudo, que não pode parar a economia, porque desemprego causa morte, ok, não sei o que, não sei o que. Aí os caras que fizeram o estudo publicaram, disseram que estão usando o estudo deles para justificar a volta da economia, mas não tem nada a ver. Aquilo foi uma interpretação totalmente equivocada do estudo, porque o estudo não levou em consideração a pandemia e não deve ser levado em consideração para voltar à economia. Um amigo nosso, meu e do Dudu, aquele deputado lá que foi ministro, o Osmar Terra Plana, ele logo no começo, ele ficava falando aqui, não, porque ia chegar ali uns 2, 3 mil mortos e ia acabar o negócio e tal. Aí pegou um gráfico, um dia colocou no Twitter lá, e falou, olha aqui, a prova de que a curva está baixando, não sei o que lá e tal. Aí esse amigo nosso, o Marcelo, manja de estatística, faz jornalismo em cima disso, não sei o que. Ele pegou o gráfico do cara e falou, não, mas peraí, esse teu gráfico tá errado por causa disso. Começou a elencar todas as merdas que tinha no gráfico e tal. Os caras lembraram que ele era o ministro da saúde, o secretário de saúde no Rio Grande do Sul, quando eles quase perderam o controle do H1N1 lá e tal. Vem todas as merdas, né, dele, começaram a levantar. Porra, os caras pegam qualquer coisa pra justificar qualquer argumento, né? E é uma pena que a gente chegou nesse momento, não, assim, da live, a gente tá nesse papo mais depressivo, todo mundo mais triste. Olha, eu acho muito, muito assim, como que eu vou dizer? Muito. Vamos erguer a bola. Vamos tem que pensar que vida vem do lado morte. Pronto, tá todo mundo feliz. É, vida do lado morte. Nossa, e além disso. Eu acho que o Dudu, com todo esse talento dele de mídia e tal, ele tem que entrar em contato com as empresas e comprar uma cota de patrocínio aí do B17, o robô que passa pano, pra gente ver. Eu acho que vale a pena. Primeiramente, por favor, da gente ter um robô que passa pano. Inclusive. Não... Olha, inclusive o B17 na versão 02 ele vem com Wi-Fi. Então, por favor, Nando, me manda depois o link do robô que passa pano. Eu vou mandar no grupo da família e marcar meu pai. Meu pai, aqui, especialmente pra você, que tá passando pano como nunca. E com esse momento de amor, carinho, dedicação a nossos queridos familiares que infelizmente estão contaminados pelo vírus que tá matando muita gente por aí. E não tô falando do corona, vamos deixar bem claro. Eu queria encerrar essa live de hoje agradecendo a todo mundo que tá com a gente até o momento. Temos ainda 31 espectadores simultâneos. Tivemos pico de 40. Eu nunca na vida do Papo Gordo teve tanta gente. Não, o pico de 40 foi porque eles acharam o cara do Fábio Júnior, né? Ah, não, 20. Exatamente. 30 aí. Foi naquela hora que a Emma começou a cantar uma gêmea, aí eu acho que deu algum tipo de bug no. Nossa, já foram embora. Então, só agradecer a vocês que estão aqui com a gente até agora. Agradecer também quem estiver escutando depois essa nossa gravação. gravação como podcast, que não será no Spotify, porque eles nos expulsaram de lá. Mas, Flávio! Ah, Flávio! Você achou no Deezer. Eu criei, Flávio, um feed novo pra colocar o Papo de Gordo na Quarentena e coloquei no Spotify. Eu quero ver quanto tempo demora pra descobrir e derrubarem. Eu tô só esperando. Mas hoje, se você procurar, tem lá. Papo de Gordo na Quarentena tem feed no Spotify. Vai durar muito? Eu não sei. Aí a gente vai descobrir, né? Vamos ver quem dura mais. Que o coronavírus na superfície metálica é o Papo de Gordo no Spotify. Vamos descobrir cenas dos próximos capítulos. De qualquer maneira, muito obrigado. Se você for assinante do Deezer, você acha a gente, com certeza. De qualquer maneira, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente esse tempo inteiro. Tá acabando? Tô acabando mesmo. E como bem disse, o Flávio, já que a quarentena foi estendida, a gente vai continuar fazendo essas lives durante mais algum tempo. Não sei quanto tempo, depende do meu Padim Padciço, João Dória, que mais uma vez rumo ao segundo semestre. É com isso que eu tô esperando. Eu quero muito trabalhar de casa durante mais um tempo. Beijo no coração de todo mundo. Encerrando a transmissão nesse momento. Diga tchau, Mayra. Tchau, Mayra. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.